Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio de Jovem Nerd, eu torci por fantasia até o último grão de areia. Oi, eu sou André Bianco, aqui diretamente de Osasco, sou autor de alguns livros de terror e fantasia, e o mais conhecido é o 7. Eu sou o Leonel Caldela e eu chafurdo na escatologia e no sadismo. Aqui é Rafael Dracon e a pergunta fantástica de hoje é: quem vigia esse Nerdcast? Aqui é o Afonso Solano e qualquer coisa pode ser morta, basta acertá-la no lugar certo. Muito não vale fazer jabá. Não, vale, mas eu já não quero ver. Não, vale, não, aqui é o Eduardo Spohr dizendo que a fantasia geralmente é muito mais real do que a realidade. Pode ter certeza. Aqui é o Azaghal, quero saber o que o Eduardo Spohr achou do último filme do Wolverine. Pronto. Hoje nós vamos falar com esta constelação de estrelas da fantasia literária brasileira. Vamos saber com eles quais foram as dificuldades no início da carreira, como eles descobriram a vontade de escrever e como aconteceu, né? Como é que os livros deles chegaram nas livrarias. Vamos falar muito sobre fantasia nacional depois de meio. Canelada. Canelada. Get up off of that thing! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meio de Canelada do Nerdcast! Vamos. Foi bom, esse vamos foi especial, foi seu vamos de aniversário, né, Azaghal? É, eu gosto de fazer aniversário. Azaghal fez aniversário essa semana, parabéns, Azaghal, e Nerd, dê parabéns para Azaghal! Não dei, eu não gosto de aniversário. Ele tá ficando velho, não vai gostando mais, né, cara? Não, nada se reverte em dinheiro ou presente. Tá certo. E presentes, pelo menos. Presentes são bem-vindos. São bem-vindos, ok. Muito bom. E não vamos esquecer da nossa querida Nerd Store, Azaghal. É, esquecer não. Tem que avisar, inclusive, reforçar aqui o aviso que voltaram os protocolos Blue Hands. Protocolos Blue Hands! Se você quiser se proteger contra alienígenas e contra zumbis, ou contra zumbis alienígenas, é a única maneira. É muito bom. E se você quiser se proteger contra máquinas, você vai ter que esperar até o final do ano. Oh, muito bom. Mas você já pode começar a sua coleção, se você ainda não começou, ou completar a sua coleção com os nossos protocolos Blue Hands zumbis. E além disso, você tem a promoção maluca da Nerd Store. Ah, Zagal. Independência ou Mortos. Isso. E Branca dos Mortos, os nossos clássicos do terror. Muito bom. Estão saindo com desconto de 20%. Muito bom. Essa é a hora de você completar a sua coleção de livros da Nerd Books. Aproveita, Nerd. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e vampiro mesmo é o Bento Carneiro. Azaghal, muitos e-mails. Vale avisar você que está ouvindo esse programa, interessadíssimo na pauta dele, que é sobre nossos queridos amigos escritores de fantasia, que eles estarão na Bienal do Livro. Oh, sim! Nesse final de semana. É verdade. Em que esse programa é publicado. Bienal do Livro, que esse ano está acontecendo no Rio de Janeiro. Isso. Então, não vou falar aqui todos, porque é uma galera, mas você encontra no post desse programa a agenda desse pessoal lá na Bienal. Vai lá, então vai encontrá-los e, sei lá, irrite eles de alguma forma. Que coitados, cara. Muito bom. Encontro dos Skynerds de Azaghal. Primeiro encontro dos Skynerds de Beer Curitiba. Oficial. Oficial. Não sei o que significa isso. Afinal de contas, nenhum encontro dos Skynerds oficial se nós não estamos lá. O primeiro encontro dos Skynerds de Beer de São Paulo, eles combinaram? Não sei. Isso? Será que é uma franquia? Exato. Mas de São Paulo tá dizendo que é oficial aqui, ó. Tem vários vídeos da cozinha dos nerds. Muito excelente. Bom. Muito bom. Vários nerds, cacete de agulha. Olha aí, doando sangue, salvando vidas. Klaus Magno Becker, Maurício Giovanni, Renan Cirilo e Diego de Jesus Silva. Muito obrigado por doar sangue. Parabéns. E compartilhar isso com os nerds. E dar coragem para os outros nerds. Isso, exato. Artes dos fãs, temos várias. Confira todas no post, mas vamos destacar a arte do cosplay parte 6. Olha, que beleza. Por Leandro Marques de Almeida. Muito bom. Ele não para. É, esse cara, eu acho excelente. Acho excelente. Muito maneiro. Temos também uma fanart de Breaking Bad, feita pelo Fabiano Santos, que foi muito maneira. Irado. E mais uma charge do Nerdcast, a Nerdcast 378, pelo Jânio Garcia. Que beleza. Muito obrigado. Parabéns e muito obrigado. Continuem vocês todos mandando suas artes dos fãs aqui para o Jovem Nerd. E muito obrigado para todos que publicam seus contos na Sky Nerd também. O catálogo literário continua atualizado por Heber Dantas. Temos aí o dia de pagamento por João Daniel. O Troll e o Bebê. Isso que eu ia falar, o Troll e o Bebê, muito bom. Por Adson Leonardo. Muito bom. Excelente o nome. Muito bom. Vinícius Albuquerque, 23 anos, analista de sistemas Vitória e Espírito Santo. Olá, pessoas que fornecem entretenimento a este velho corpo de jovem que vos fala. Sobre o último Nerdcast, gostaria de dizer que compartilho o mesmo prazer que o senhor da Oceania, porém com uma leve alteração. Para mim, o biscoito doce junto com o achocolatado deixa tudo doce demais. Por isso eu faço a tal torta de copo com um biscoito creme cracker. E posso afirmar, é bom demais. O pessoal tá chamando de pavê de copo. Pavê de copo. Que exato. Nojo. Que nojo vocês, cara. Caraca. É nojento, cara. Pelo amor de Deus. Caraca, você sabe o que significa a palavra nojento? É nojento. Nojento. Você já, alguma vez nessa sua triste existência, você já provou um pavê de copo? Eu adorei o nome. Caraca, não tem coragem, cara. Não tem coragem, você sabe que tá perdendo. Eu vou vomitar. Ah, vai vomitar nada. Vomitar nada. Vinícius Felipe Rodrigues da Silva, estudante, 15 anos, Astorga, Paraná. Azaghal, no último Nerdcast sobre Pequenos Prazeres, vi que você foi, digamos, esculhambado por consumir achocolatado com bolacha. Porra, é só isso? Esse meio? Mas eu acho justo, acho válido. Já ouvi você falar disso em outro episódio que não me recordo, e a reação dos participantes foi a mesma, óbvio. Estou escrevendo apenas pra lhe dizer que você não é o único. Puta que pariu. Chamo isso de sopa de bolacha. Olha aí. Cada um tem um nome, mas eu acho que a gente tem que instituir amigos da bolacha. E nem é bolacha, é biscoito. Mas bolacha é coisa de paulista. Mas eu acho que a gente tem que dar o nome de pavê de copo. Pavê, o melhor nome. Pavê de copo, ok. Ele fala, uma receita de família. Fiquei impressionado, pois antes do Nerdcast, eu não sabia que para outras pessoas a sopa de bolacha era algo tão incomum e considerado nojento. É, não é nojento. Caraca, cara, você não sabe que é nojento. Mas de qualquer maneira, continua sendo uma das minhas comidas favoritas. Parabéns pelo trabalho, Tererel. Como é que pode, cara? Você achou os amigos da bolacha aí? Amigos do pavê de copo. Gustavo Henrique Tasca, mestrando em estatística, 23 anos, Itu, São Paulo. Itu? Olha aí. Olha aí. Boa tarde, nerd. Que o pavê de copo dele é na bacia. Veio apenas em defesa de quem? Ah, não! De Azaghal. Sopa de bolacha, Ana Maria, é o que há. Em minha tenra infância, tal delícia era presente nos meus lanches da tarde. A única diferença é que eu utilizava café no lugar do achocolatado. Okay. As variações. O contraste do amargo do café com a doçura do biscoito era demais. Ainda fazia o mesmo processo em adicionar mais bolacha para ver pedaços... Eu faço isso. Isso é a técnica avançada. Mais pedaços crocantes da mistura. Você faz a sua sopinha, certo? Você faz o seu pavê, você bota lá chocolatado na sua preferência, na tonalidade de chocolate da sua preferência, e você bota o biscoito. Aí o biscoito fica mole. E aí perde um pouco a graça. Aí você, durante o processo de degustação, você quebra mais biscoito e vai jogando lá dentro. Pra ficar crocante. Pra ficar crocante e tal. Tá, merda. É muito bom, cara. Parabéns. Parabéns. Tem uma outra coisa que eu faço. Ah, o quê? Que é uma variação quando não tem biscoito em casa. O quê? Eu faço o copo de Toddy, vamos chamar de achocolatado, e aí eu como com pão. Eu pego o pão, aí eu corto, eu divido ele na metade, e aí eu mergulho dentro do copo. Caraca! Deixo ele ficar embebecido, e aí eu como pão com chocolate. É muito bom também. Recomendo. Keila Teixeira, professora de contabilidade, 22 anos, João Pessoa, Paraná. Professora de contabilidade? Que 22 anos? É, ela é professora. Coitada, tão nova, tão chata. Pronto. Não. Conta habilidade. Arrumar a briga de graça com os nossos nerds contadores. Eu não tenho nada contra nerds contadores, mas é uma profissão chata. Hã? Mas eles gostam, e graças a Deus que tem gente que gosta. Que não, ok, ok. Esse trabalho por nós. Parabéns. Mas ela é professora, então ela se amarra. Dá aula de... Vamos abrir o livro caixa. Vocês gostam de números, cara, é isso aí. Então, peguem seus livros numerados, pautados. Muito obrigado, Keila, por você gostar e ensinar a contabilidade. É, o nosso contador é muito bom, inclusive. Ele, então, agradeço os contadores. Não vai gostar de livrinho pautado. Tá bom. Uma das coisas no último Nerdcast, seu Pequenos Prazeres, do Azaghal, que me chamou a atenção pra comentar, o biscoito Maria com leite de chocolate. Caraca, o robô tá de sacanagem. É só isso, o povo ficou... Caraca, cara, o povo do pavê de copo. O Nimbus. Pois faça uma coisa parecida. Pelo que entendi, o senhor da Ceninha gosta de misturar o biscoito com um copo de leite com chocolate em estado líquido. Certo. Eu, desde a infância, tenho o costume de misturar leite e achocolatado, ambos em pó. Olha aí. Aí esse é o power. Essa é uma dietinha... De engorda, né, meu? De engorda foda. Adicionar água aos poucos pra formar um creme. Nossa, deve ficar um negócio. O copo deve ficar pesado, meu. Aí passar essa mistura em biscoito, creme, crack, ela passa o... Ela faz uma pasta. Ela faz uma aí já não é mais o pavê de copo. Ela virou um patê. É. Tipo um patê, aquela um patê de chocolate com chocolate, leite. Chocolate e leite em pó. Isso. Meu Deus, você faz um biscoito recheado, praticamente. Praticamente. Ela faz isso ou ela quebra o creme cracker em pedaço e vai misturando o creme, olha aí. Aí, a mistura doce com salgado. Formando uma maçaroca visualmente esquisita, porém deliciosa. Ai, meu Deus. Delicious. Que nojo. A mistura de doce com salgado, aí, as pessoas estão falando que a mistura... Zagal, você está só no doce. Não, mas vocês eu... Vocês estão falando que a mistura do doce com salgado é muito boa. Eu vou tentar. Ela é maravilhosa ao meu paladar, que considera esse creme de chocolate mais gostoso que a superestimada Nutella. Superestimada Nutella. Superestimada. Eu acho Nutella superestimada. O nego fala pra cara da Nutella, acho até enjoativo. É bom. Não, melhor vai mal, mas também não é tudo isso. E ela fala que ganhou uns quilinhos assim. Porra, minha filha, tu deve ter o tamanho de um... Né, porque não sei. Mas porra, leite em pó sólido. Leite em pó sólido. Você conta com a faca? Leite em pó sólido, sentado dando aula de contabilidade. Porra, cara. Aldamiro Dondon Neto. Dondon. Cuteleiro e segurança privado. É o... Caraca, grande arte, Gabriel. Irado. Grande arte. Da cabeça. 36 anos, até chamei o Gaveta nem tá aqui. 36 anos, Ibitinga, São Paulo. Cara, aquele cuteleiro e segurança. Muito maneiro, cara. Eu tô imaginando o cara. Será que ele usa aqueles coldres de faca? Na grande arte tinha, o cara botava a faca debaixo do braço. Ah, muito bom. Olá, nerd, sou ouvinte do Nerdcast há cerca de 2 anos. Mas somente depois de ouvir o Nerdcast 378 resolvi escrever esse e-mail, pois senti o ímpeto de me aliar ao mestre Azaghal. Tá. Na defesa do leite com chocolate e biscoito Maria. Só selecionou essa porra. Não, é porque as pessoas ficaram indignadas com o bullying que eu sofri no último programa. Como foi dito muito bem pelo Azaghal, essa simples e singela mistura de ingredientes comuns é absolutamente sublime e deliciosa. Tenho o hábito, ele deve comer com a faca, né? Tenho o hábito de me deliciar com essa iguaria desde minha terra infância. Esse prato que poderia ser uma receita do Larica Total, inclusive... Esse prato, ele não só é gostoso, como ele tem um tempero a mais, que é o saudosismo. Ah, tá bom. Faz parte, você lembra da sua infância, você é remetido, porque é um prato que uma criança pode cozinhar. Né? Cozinhar, ok. E aproveito a oportunidade para deixar uma dica pro senhor da Oceania. Tente substituir o biscoito Maria por aqueles biscoitos de rosquinha Mabel. Olha o jabá. Fica ainda mais gostoso e crocante. Olha aí. É aqueles que ele deve estar falando sem recheio, né? Aqueles que é tipo... É a rosquinha. É a rosquinha agora. E aí ele manda um abraço pra todo mundo. Matheus Franklin, assistente de arte, mas faz ciência da computação, 22 anos, Formiga, Minas Gerais. Lambda Nerds. Só um lambda. Okay. Esse e-mail é apenas para apoiar o Zé da Oceania e sua mania de pequeno prazer de xoxar biscoitos Maria no leite. Xoxar? Xoxar, uma onomatopeia. Eu também faço, e quem me ensinou foi meu avô. Ou seja, aí. Quase uma tradição. Aí, ó, o saudosismo ali. Olha aí. A nostalgia. No mais, surgiu o Azaghal para experimentar com as bolachas de sal, até com leite, com café. Sim, sim. É, observação, xoxar, ato popular de mergulhar bolachas ou fatias de bolo no leite morno. Olha aí. Existe esse verbo, xoxar? Sim, sim. Xoxar o biscoito. Caraca, cara. Realmente vocês são uma legião, cara. Parabéns. We are legion. Nós vamos dominar o mundo com nossos pavês de copo. Robson Teixeira, publicitário, 32 anos, São Paulo, capital. Salve, Jovem Nerd, Azaghal e senhor. E senhor Carlos. Sobre pequenos prazeres, uma curiosidade. Vocês sabiam que a Apple leva isso tão a sério que tem um protocolo pra isso? Não acredito que não é sobre biscoito no leite nojento. Seria maneiro se fosse, hein? Se a Apple tivesse um protocolo pra biscoito, valeu, bolacha Maria. A orientação da empresa de Jobs para qualquer vendedor... Na verdade, eles são... Genius, né? Não é vendedor? Apple Genius. É que o cliente sempre deve ser o primeiro a abrir o produto sem interferência de ninguém. Enquanto o vendedor deve permanecer Genius, deve permanecer calado e deixar que o mesmo desfrute a experiência pelo tempo que quiser. Olha aí, eu nunca reparei. Eu reparei nisso quando a gente esteve na França e comprou iPad no Louvre. A gente pediu pro cara dar um help pra configurar, que tinha medo que viesse francês. E aí eu falei, pô, você pode me ajudar? E ele que esperou abrir a caixa, me lembro disso. Tá lembrado, mas... Legal, legal. E ela diz que isso sempre acontece. Via de regra, as pessoas ficam lá desfrutando horas do unboxing. E ela diz que isso cria uma intimidade do comprador com o seu device. Você pega o seu filho. Exato. É isso. E tem mais... A embalagem de alguns produtos tem aquele design propositalmente. Sim, isso para que você abra o seu iPhone ou iPad e aquele vácuo faça a caixa deslizar suavemente e lentamente para fora da tampa. Isso. Enquanto rufam os tambores, criando uma expectativa única para o cliente já no unboxing. É isso aí, tu levanta a caixa e aí a parte de baixo vai... deslizando pra baixo. Muito bom, cara. São vários detalhes que no fim acabam fazendo a diferença. Lógico que isso não adiantaria se o produto fosse uma bosta. Mas se tratando de Apple, isso vira uma cereja no bolo. Ou seria na maçã. Ou seria no pavê de copo. Eu acho importante, antes da gente começar, cada um falar rapidamente qual é o seu gênero. Eu acho que é legal, né? Pra definir como é cada um, né? É, o André acho que é o cara que tá mais tempo na estrada, né? Sim. Então pode começar por ele. Bem, sou autor de terror e fantasia. A maioria dos meus livros dedicado a essa criatura sinistra que é o vampiro. É isso aí. Eu acho legal falar, cara, uma coisa que eu e os outros autores, a gente sempre usa o exemplo do André. A gente tem ele como um herói pra gente, pra ser bem sincero. Como um cara que a gente recebe muitas pessoas perguntando, mas eu fui rejeitado por uma editora, como é que eu faço e tal. E tem muitas maneiras que você pode fazer pra você chegar a ser publicado. E a gente fala sempre do nosso exemplo, a gente sempre dá o exemplo também do André, que foi um cara que venceu muito antes da internet, muito antes de ter. A internet, ele não usou esse meio, né? Então as pessoas às vezes ficam pensando que só o Twitter, só o Facebook ajuda também. Então acho legal o André falar um pouco como é que foi o começo dele, como é que ele começou, a história dele, que eu acho uma história motivacional maneiríssima e que inspirou todos nós. Maneiro. Com quantos editores você dormiu, André? Até hoje. Fui um deles, hein? Eu fui rejeitado por muitos editores, viu? Muitos. Mas normal. É uma coisa que eu falo hoje, inclusive, pra todo mundo que tá começando. Você vai tomar muito não e é normal. É normal. As editoras não estão lá sentadas esperando o seu livro fabuloso chegar no colo do editor e ele vai descobrir o novo grande autor de fantasia mundial. Tem um sonho dourado aí. Todo mundo espera que o seu livro primeiro vai estourar, arrebentar e fazer todo o sucesso da galáxia. Mas não é assim. Então, nessa busca para entender por que os editores não queriam publicar o Sete, o Senhor da Chuva, que eram os livros que eu tinha escrito lá em 98, 99, eu descobri que a negativa vinha de uma ideia dos editores de que a literatura de terror escrita por brasileiro não vendia. E eu achava que esse rótulo autor brasileiro não era o bastante para o livro ser rejeitado. Porque se a história é boa, todo autor tem que ser um pouco megalomaníaco, falo isso também, você tem que achar que a sua história é maravilhosa. Se a sua história é bem escrita, você vai conseguir o seu leitor. E você não vestiu uma carapuça de gringo, né? Não. Resolveu adotar um pseudônimo, Andrew Yankel, sabe? Que tem gente que faz, né? Até autoras, né, costumam adotar nomes que são ambíguos, porque existe até um preconceito por livros escritos por mulheres, né? A própria J.K. Rowling fez isso, né? Exato. No começo eu escondi que eu era de Osasco, né? Um site... Isso veio depois, no terceiro livro. Ah, eu sou de Osasco, sim. Sonho de ser escritor, sonho de ser autor, a sequência dessa busca dos nãos com as editoras foi justamente colocar na cabeça, pô, eu vou publicar meu livro, esse livro é bom, eu acreditava na minha história, isso tinha uma coisa que queimava dentro de mim, ó, sem zoeira agora, tá? Um negócio emotivo, eu sentia de verdade. Os leitores lerão essa jossa de história de sete vampiros, parece que piada, né? Sete vampiros entram no bar e tal. Português. Isso, boa. Aí eu sabia que o pessoal ia querer ler isso, entendeu? E aí eu fui atrás de uma gráfica, fiz o orçamento. Era caro pra cacete. Mesmo em 99, a gente tá falando, era cerca de R$8.000. E é óbvio que eu não tinha essa grana. Era inviável. Já tinha o início dessas máquinas de fazer essas impressoras de livro por demanda, mas era um resultado muito escroto, assim. Eram páginas coladas, não era caderno, entendeu? Era uma paginha colando na outra, quando você abria o livro, puf, esbagaçava completamente. E era caríssimo. Então a única saída era gráfica, né? E eu não tinha grana. E comecei a guardar todo mês, coisa como R$300 hoje. Mas no terceiro mês, a alegria de pobre dura pouco, eu fui demitido. O meu chefe veio dar notícia, todo cheio de coisas e querendo saborear aquele momento de vitória, né? Dele estar demitido. Era uma inspiração para os vampiros, esses caras aí, né? Ele é um personagem do primeiro livro. Né? Pode falar. Não, e aí ele não entendeu, que eu fiquei contente. Falei, pô, ah, que legal. Ele falou, o que você vai fazer agora? Eu vou publicar meu livro. Mas ele era mal assim mesmo? Pera, eu vou fazer uma pausa. Ele era ruim desse jeito, cara? Ah, o que você vai fazer agora? E tu te vingou dele, cara, nos livros, de alguma forma? Não perco tempo com isso. Não. Ia ser um Ninguém personagem chupa que... ele nos seus livros. Ele era invejosinho, eu acho, sabe? E aí teve um momento icônico. Eu saí, era meia-noite, o emprego entrava meia-noite. Tinha que ser, cara. Meia-noite e 20, pego o meu ninho branco e volto pra distante Osasco. Acordo a minha esposa e saímos pra tomar aí um milkshake, conversar sobre o futuro e essa loucura que seria colocar toda a grana do fundo de garantia, que eu ainda não sabia quanto viria nessa aposta do livro novo. Uhum. Deu super certo. A melhor escolha que eu fiz na minha vida foi não ter medo de apostar essas fichas, entendeu? Uhum. E depois você foi levando esse livro de como é que foi de livraria em livraria. Não tinha internet na época, né? Como é que você Ao passo que não tinha internet, as livrarias não eram aglutinadas nas grandes redes como a gente vê hoje. Existia livraria de rua, existia aquela no shopping, a livraria de família que estava ali há duas gerações, três. Pequenas livrarias que eu formei uma rede na época, né, de pequenas livrarias, mas no final de alguns meses eu tinha o set na vitrine de umas 30, 40 livrarias em São Paulo. Que então, maneiro, cara. Isso é difícil hoje de você conseguir, entendeu? É, com certeza. E as pessoas começaram a ver aquele livro na vitrine, ficaram loucas. Você tinha resistência da livraria, você chegava lá, tinha que encher o saco do cara, era só você que falava, né? Chegava lá e aí com os seus livrinhos, como é que era? Trazia maleta, era a coisa mais clássica no momento, você tava com a maleta, eu trouxe um livro, fiz um livro independente, eles falavam, pô, a gente não tá vendendo poesia, não. Aí eu abria a maletinha e mostrava o set, falei, não, é um romance de vampiros, tal. Eles, opa, de vampiros? Como assim um romance de vampiros? Eles viam a capa tava maravilhosa, a capa que o Christian fez. Ah, bom, pensei que eles viam, tu entrava de capa na parada. O cara chegava... Acho que já é do caixão, né? Cotovelo, aquele, segurando a capa com o cotovelo na frente, né? Irado! O pessoal via que tinha um trabalho, era uma história interessante, eu mandei aquele famoso subtítulo, né? Tem gente que não acredita em vampiros. E os livreiros ficaram encantados com aquilo e colocaram colocavam o livro na vitrine, não sei se tinha medo de mim ou pena, mas eles colocavam. Porra, que maneiro, cara. Ou se você era chato pra caramba de ficar insistindo com os caras também, né? Eu coloquei o livro e dois dias depois eu fui ver quantos tinham vendido já, né? Tipo assim. Mas é legal. O que o André sempre me contou também era que ele chegava nas livrarias e ele perguntava pro livreiro se não podia botar ele na mesa, botar ele na vitrine. E os livreiros explicavam, não, esses espaços, né, são pros livros maiores. Aí o André fazia uma cara de puppy, fingindo que não sabia de nada, né? De, poxa, mas o meu livro... Fazia a cara de gato de botas. Gato de botas. Ah. Isso! Ele tem cara de Shrek, mas ele fazia a cara do gato de botas, né? Fazia pro cara ficar com pena, olhar aquele cara, puta, coitado, né? O maluco tá aí tentando, tá bota isso aí pra não me encher o saco, é meio esse caminho. Pô, mas isso é bem impressionante, porque esses espaços, não sei, 99 lá, 2000, mas hoje, né, esses espaços são todos pagos, né? Não é fácil você botar um livro ali. Corrigindo um pouquinho aí o Rafa, é o seguinte, eu fazia essa cara aí de gato de botas quando eles falavam, não, nós não vamos comprar o livro, é consignado. Ah, sim. Aí eu fazia assim, como assim consignado e tal? Que é isso? Eu falava, não, o livro vai ficar aqui, daqui um mês você volta, se vender, a gente paga o livro. Eu ficava, simulava aquela desolação, na verdade, conhecida. E falava, tá bom, já que você não vai comprar o livro, vai ficar aí, mas pelo menos põe na vitrine. Aí o cara, né, ouvia aqueles violinos, aquela música triste. Eu fui demitido, ajuda a vender meu livro. Caraca, isso, né? Levava a esposa, neném, tudo junto comigo. Ah, boa, boa. A gente tem um amigo que levou o neném pro projeto final. Levou a esposa e o neném pro projeto final, exatamente. Da relação do caralho, né? As editoras grandes, elas têm pessoas que vão até as livrarias, são chamados de divulgadores. Vão falar, poxa, cara, bota o livro aqui porque esse livro é legal. Faz um treinamento com livreiros, fala sobre o livro. Então é claro que isso que o divulgador tá fazendo, a editora grande, o André fez por ele mesmo. Ele Exatamente. Meteu a cara, entendeu? Exatamente. Muito bom. Isso que é bacana. E digo mais, tomara que o pessoal da FNAC não esteja ouvindo, mas eu ia na FNAC Pinheiros e os meus livros estavam sempre escondidos lá no fundo, né? Na literatura nacional e escondido num canto onde ninguém veria. E sempre tinham três, que é o número que eles pediam. Eu tirava aqueles três dali, dava um pelezinho num Jô Soares, botava de lado, botava o meu lá exposto, tirava do Dan Brown, botava o meu lá bem exposto. Não, isso aí todo mundo já fez, isso. Até hoje, né? Até hoje a gente faz isso. Vai ser que o Paulo Coelho não entra e dá uma mexida no livrinho lá. O Jô Soares já falou que faz isso, pô. Até hoje. O Paulo Coelho fez uma parada, não sei se vocês sabem, que ele chama de Blitzkrieg. Tava com ele, eu vi isso. Fala você. Ele chega na livraria, a mulher tava fechando caixa, isso foi embaçando na Itália, que chique. Ele bateu assim na vitrine, e ela, o que é, não sei o quê. O coração dela meio que parou durante um segundo. Ela falou assim, eu sou o Paulo Coelho e eu estou na cidade e não tem nenhum livro meu aqui na vitrine. Que absurdo. Caramba. Mas falou meio brincando, né? Não, falou brincando. E aí, a loja tava fechando, elas estavam tipo fechando caixa lá no fundo. Aí ele perguntou, cadê meus livros? Tá lá no fundo. Não, pelo amor de Deus. Aí abriu, levou aí. Ela realmente tinha uma sessão que era só Paulo Coelho. É verdade. Mas tava no fundo. Tava. Mas aí ele foi, bateu foto. E depois a Thalita Rebouças, falou que ele fez a mesma coisa em Veneza. Fez a mesma coisa em Veneza. É, ele gosta de fazer isso. Thalita é outra que, assim como a gente, né, cara, ela corre atrás absurdamente das paradas. Faz show em livraria quando ela vai. Faz um monte de coisa, né? Adora a Thalita. Manda muito bem. Eu devo dizer que conheci o André Vianco na minha juventude. Exatamente numa experiência de preconceito que eu acho bacana compartilhar, porque o paradigma, né, foi mudando, mas eu lembro claramente de entrar na livraria, pescando um pouco do que a gente falou no começo, da coisa da dificuldade da fantasia nacional e tal, e de olhar lá nos livros aqui no Rio de Janeiro, né, já, e tinha lá André Vianco e tal, aí eu falei, ué, que porra é essa? Aí abri Vampiro, e aí exercer a minha ignorância jovem, né, de tipo, ah, brasileiro escrevendo sobre vampiro. Bonito isso. Eu admito aqui, eu era, como sempre já disse aqui no Jovem Nerd, se você é jovem e está ouvindo esse programa, você é um idiota hoje. Um dia você vai perceber isso, é normal, você faz idiotice. E aí foi um tempo depois que eu fui lá de novo e falei, não é possível, deixa eu dar uma olhada. E aí você acaba, né, iluminando e erradicando a sua ignorância. Mas é engraçado que hoje é diferente, né? Ainda tem essa coisa, mas você foi realmente um divisor de águas nesse sentido aí, cara. É, eu acho que assim, que hoje em dia o jovem, ele tá bem menos preconceituoso do que era a nossa geração e a geração pra trás. É, eu não sei exatamente porquê, eu acho que a geração dos nossos pais, elas têm mais preconceito, talvez por ser uma parada que no passado, o que era brasileiro era meio confuso com o que é do governo e tinha a questão da ditadura, eu sei lá por que que era, cara. Eu sei que hoje em dia o que eu vejo, eu acho que vocês também devem sentir isso, o Afonso, o Rafael, o Leonel, é o contrário, da galera ver que é brasileiro e falar, poxa, que legal que o cara é brazuca. Eu ouço isso direto. Eu acho que vocês devem sentir a mesma coisa. Sim. Isso é uma coisa que, cara, isso não tem preço, cara. É uma mudança de cultura. O Alexandre outro dia falou no vídeo, né, que é possível mudar a cultura de... porra, cara, há 200 anos atrás, escravidão era normal, né? E a cultura muda. É interessante a gente estar vendo um momento em que essas coisas estão mudando, cara. A mente do jovem tá mais aberta, a mente das pessoas tá mais aberta. Então eu acho muito legal isso, cara, e tá participando dessa jornada. Isso foi conquistado no aço ali, né? Claro. Sim. Mas eu acho que as pessoas ainda pensam que, em princípio, o autor de fantasia é estrangeiro. Eles acham legal quando é brasileiro. Mas mesmo vendo um nome brasileiro, eles acham, cara, sei lá, Afonso Solano, Eduardo Spor, cara, o cara deve ser americano. Como? Cara, o meu livro, eu já encontrei o meu livro em sites, na internet de venda e em livraria na seção estrangeira. Ué, do Eduardo também. Do Eduardo também, todo mundo. Sim, já deve ter. Nós todos temos os nomes assim, meio, tirando o Leonel, que talvez nem tanto, mas a gente tem um nome assim, Afonso Solano. Solano já é um nome que é, né, o Rafael Dracon, né, coisa, Rafa com PH e tal. Aí às vezes as pessoas se confundem, né, mas enfim. Uhum. Mas mesmo eu, cara, as pessoas pensam que eu não sou brasileiro. Não sei por quê, só porque eu escrevo. Você não é brasileiro, pode falar a verdade. Eu sou de onde, então? Você é foragido, Leonel. Então tá. Eu saio em matéria, pelo menos umas duas vezes por ano eu saio em matéria, como o norte-americano, Rafael Dracon. Sério? A Bahia, então, adora. Jornal da Bahia já me colocou lá. Que tinha feito sucesso nos Estados Unidos e foi lançado no Brasil depois. Então, Mas esses erros são engraçados. Uma vez a gente viu, né, na estante virtual, não sei se o Rafael lembra, estavam colocando pode crer. Eu não sei o que, acho que erraram o nome, era... É, porque colocaram Dragões assim... Dragões do Éden, era uma coisa assim. Não, é porque eles colocaram, estava tendo o lançamento de Dragões de Éter, Corações de Neve, de Eduardo Spor. Que beleza. E o Eduardo Spor também já foi, segundo a imprensa, autor do livro Nerd Book. Isso. Que era sobre um alienígena zumbi. Nossa. A imprensa é maravilhosa. Ela é maravilhosa em sua singularidade. Não, tem seus casos, A imprensa boa e a imprensa que whatever. Só fazer um parênteses aqui que eu acho só legal. Esse programa não é um parênteses, é uma nota de rodapé. Que acho legal, cara, e todos vocês também, autores, vão concordar comigo, tenho certeza, que a gente prefere mil vezes dar entrevista pra blogueiro, cara que tem blog literário, coisa, do que pra imprensa. Porque o blogueiro é o cara que lê o teu livro, o cara curte o teu livro e sabe do que ele tá falando. Às vezes a imprensa, não sempre. Muitas vezes, o jornalista manda bem. Mas na maioria das vezes o cara fala assim, o editor, cara, entrevista esse cara pra amanhã. O cara nem bota no Google, cara. Eu já participei de paradas e o cara fala assim, você escreve sobre o quê? Eu sou um cara tranquilo, não fiquei puto. Mas se fosse um zirado da vida, meu irmão... Ô, Dudu, aprende, ó. Você escreve sobre o quê? Eu escrevo sobre a mesa. Ah, boa, hein? Caraca! Foi digno de Eduardo. Mas... Leonel, você é um cara muito ligado ao RPG. Sim. Uhum. Como é que começou a ideia? Porque a gente começa moleque jogando RPG, se diverte. É, o RPG, ele abre muito as fronteiras da criatividade. Mas aí, você começou quando moleque, jogando RPG, essas coisas? Sim, cara. Comecei jogando RPG com 13 anos, como todo mundo, assim. Acho que da galera, fiquei obcecado. Você ficou obcecado e comeu todo mundo, tá galera? Eu tinha uns, acho que 21 anos por aí. Eu tava maluco, assim, queria ser escritor, meio tipo o Vianco, assim, tava com essa obsessão e eu era professor de inglês. Tem uma história um pouco parecida, assim, né? Eu era professor de inglês num curso escroto, assim, que pagava muito pouco, atrasava um salário por meses, assim. Os caras me pagaram, tipo, 3 meses de salário juntos, assim, e eu peguei e fui pra São Paulo, porque tava tendo o Encontro Nacional de RPG, e eu botei um monte de coisa debaixo do braço, botei roteiro de história em quadrinhos, e um conto baseado em Dragonlance, né, que é o cenário de RPG antigo que de Dungeons and Dragons, né? Uhum. Quando a gente chegou lá em São Paulo, no Encontro Internacional, eu conheci o pessoal que editava a revista Dragão Brasil, que era uma revista de RPG que existia anos atrás, durou 111 edições. Entreguei esse conto pros caras e eles demoraram só um ano pra ler. É, normal. Normal, é, tudo isso é default, né? É, isso é default, cara. Tipo, as pessoas nos entregam, hoje em dia, que eu trabalho na editora Jambô, né, como editor, eles entregam material, quando eles tal, acham que, sei lá, semana que vem vai estar lido. Meu, o meu material demorou um ano. E o editor que leu, que era o JM Trevisan, ele me falou. Ele leu porque ele não tinha nada pra ler no metrô. Uhum. Daí pegou aquele negócio lá e, porra, vamos ver se essa merda é boa, assim. É, o que é default também, né? Vamos ver se essa merda é boa. A gente não tem experiência nenhuma comparada aos editores, a vocês até, mas a gente começou com a Nerdbooks agora aceitando originais de quem quisesse mandar, né? Ih, uhum. Coitado da tua caixa. É, boa sorte, cara. Não, mas não é a gente que lê, né, gente? É o pessoal lá da Arte Letra, um abraço. É, eles que estão fazendo a triagem. É bom até esclarecer isso, meu. Às vezes recebo tweet e tal, falo, ah, dá pra você falar com o Azaghal pra ler meu negócio? Eu falo, não, é eles que lêem, cara. Então é bom até você esclarecer. Não, nunca, jamais. Aí, e é, cara, assim, é complicadíssimo. É. Mas no RPG, Leonel, você, o cara leu depois de um ano o teu conto, e aí? Como eu falei, cara, eu queria escrever, na verdade, qualquer coisa. Eu tava indo, tentando história em quadrinhos, tentando literatura mesmo, e RPG, que eu sou fanático, assim, há bastante tempo, né? E a minha porta de entrada acabou sendo pelo RPG, porque esses editores, né, Marcelo Cassaro, JM Trevisan e Rogério Saladino, eles editavam a revista Dragão Brasil e eles tinham criado o cenário de Tormenta. Sim. Que é o cenário de RPG nacional mais famoso que existe. Sim, sim. Muito jogado. Então, depois que eles leram o meu conto, eles me convidaram pra fazer um romance no cenário de Tormenta. Uhum. Que era uma ideia antiga, assim, que existia. Pô, um dia tem que ter um romance nos moldes do que existe de Forgotten Realms, de Dragonlance. Sim, pô, tem que fazer um romance de Tormenta. Só que nenhum deles fazia, deles me convidaram. Então, o meu primeiro livro já foi assim. Tu não ficou no começo meio atormentado, não? Não. Ai, caraca. Ah, hoje tá pelo... É um fire, né? Quando eu conto essa história, as pessoas acham que dá, agora vai ser o final feliz, assim, então você publicou o seu livro. Na verdade, não, porque eu passei um ano escrevendo o livro, e quando eu tinha terminado, ele tava pra ser lançado, a editora que ia publicá-lo deu um puta calote em todo mundo, largou a linha, deixou de pagar royalties, deixou de pagar salário, deixou de pagar todo mundo, e eu tava com um livro sem editora, que eu tinha passado um ano escrevendo, né, sem nenhuma perspectiva. O livro foi pra, junto com toda a linha Tormenta, né, os livros de RPG e tal, foi pra editora Jambô aqui de Porto Alegre, meus amigos e tal. Uhum. E, cara, foi quase 2 anos desde que eu comecei a escrever ele até ele ser publicado. Nesse meio tempo, antes do livro ser lançado, ele vazou pra internet. Sério? Como? Tropa de Elite, pô. Apareceu numa lista de discussão, ainda na época das listas de discussão, apareceu um cara com o nome de usuário O Inimigo do Mundo, que era o título do livro. Uhum. E o cara só tinha um e-mail, ele botou assim, aqui vai o link para download do livro O Inimigo do Mundo, ainda não lançado. Caralho. A males que vem pra bem, porque... A males que vem pra bem. Eu nunca admiti isso, mas eu não tinha dinheiro, eu li o teu livro naquela época também, né? nesse fórum aí. E tantos anos depois, eu publiquei o Código Élfico pela Fantasy Casa da Palavra. Olha aí, gente. Muito obrigado ao cara que fez a pirataria. Eu tenho uma coisa pra dizer também a vocês. Ih, já que tá todo mundo falando. Leonel. Ah. Eu sou o inimigo do mundo. É isso que eu esperava que o Rafael falasse, cara. Como é que foi aí você escrever um livro de um cenário existente? Como é que foi esse desafio? Que é diferente. O autor, às vezes, ele tá com tudo em branco e ele vai moldando do jeito que ele quer. Você tinha limite, né? Você não podia inventar tudo. Você tinha um cenário, você tinha que se aproveitar dele. Como é que isso ajudou você a fazer a história e como é que isso, talvez, às vezes, te atrapalhou aí? Não, eu não posso ir ali porque eu tô passando os limites do cenário, eu tenho que voltar um pouco. Na verdade, muito mais ajudou do que atrapalhou. Uhum. Porque, como eu já tinha um cenário pronto, assim, as regiões, os povos, todo esse negócio, eu podia me preocupar mais com a história. Uhum. Eu tive muita liberdade. O pessoal teve uma confiança absurda em mim, não sei, até hoje eu não sei por que eles confiaram tanto em alguém que nunca tinha publicado, na verdade. Uhum. E a ideia do livro, desde o começo, era definir a origem da Tormenta, que é o maior ameaça, assim, é o que define o cenário mesmo. E pô, os caras me deixaram inventar a origem. Olha, mano. Claro que isso foi aprovado e tal, não ia ser qualquer coisa da minha cabeça, mas, enfim, a ideia foi minha. Então é um negócio, sei lá, foi muito legal, assim. Eu tive daí ajuda de editores experientes, coisa e tal, que me guiaram e tal no processo. Muito maneiro. E a ideia, desde o início, era ser uma trilogia, só que a gente não sabia, podia ser que o livro desse super errado. Então, o primeiro livro, ele acaba em si mesmo. Uhum. Só como ele estilo, deu certo. Estilo Star Wars, né? Estilo Star Wars, né? Que fecha, é, por aí, né? Cara. A referência era Star Wars. Mas e aí, o que você... Ficou nervoso no lançamento? Como é que foi? Como é que foi a recepção da galera? Como é que foi a distribuição? A distribuição no início era bem limitada, né? Porque a Jambô tava começando ainda na época. Era uma editora que foi se tornar muito, muito significativa no ramo de RPG, mas na literatura ainda tava começando bem no início. Era o primeiro livro de literatura que eles tinham. Então, as livrarias não sabiam nem onde botar, muitas vezes, o livro. Uhum. Não sabiam se botavam na parte infantil, né? Infanto-juvenil. Só que daí tinha cenas extremamente sangrentas e parede de escudo e caralho. E a livraria não fazia ideia, né, de que tinha isso, na verdade. Não, não fazia ideia, cara. Mas a recepção que tu perguntou foi muito legal, porque a maior parte das pessoas gostou e tal. Só que era uma visão, assim, mais violenta do cenário, assim, era uma visão mais real, não é realista, mas mais medieval mesmo, assim, aquela coisa mais... Mais Cornell, é, né? Mais puxado pro Bernard Cornell, que é um dos meus ídolos, né? Uhum. Então, começou a rolar umas pessoas meio escandalizadas, assim, que foi muito divertido. Teve um cara que mandou um e-mail, assim, pra editora, que até foi a referência que eu fiz no início do cast, que ele disse, Leonel Caldela chafurda na escatologia e no sadismo. Ah, tá bom. E o cara tava muito indignado, porque tinha, sei lá, gente morria numa guerra e não era tudo flores. E, o que ele tava querendo dizer é, esse cara foi publicado e eu não fui. Exatamente. Exatamente. Exatamente, cara. Já que você falou disso, eu vou perguntar, como é o ego, a inveja, o recalque nesse mercado que vocês trabalham? Tem muito disso, né? Do a cara primeira que... coisa que eu aprendi a fazer com o Eduardo Spohr foi quando você vê algum hater reclamando de sua obra, caralho, não sei o quê. Você clica no perfil dele, seja qual rede social for, você procura se ele é escritor, né? Wannabe. Sim, provavelmente 89% vai ser. 89% são. Geralmente, aí o perfil do cara de, sei lá, João Escritor. É, não é, não tem sobrenome, é escritor. E outra coisa é que eu aprendi com o Paulo Coelho foi, faça uma blacklist. E a gente tem uma espécie de networking. Quando eu digo assim, a gente que tá nas editoras maiores um pouco, né, média, maiores assim, que tem um contato maior com os editores, a gente tem um networking. Então, cada vez que aparece um desses novos candidatos a presepeiros, como o Eduardo bem apelidou, é atualizada essa lista. E a gente espalha para nossas editoras também saberem que se chegar alguma coisa com aquele nome, já sabe onde está se metendo. Por que a gente faz isso? É vingança? Não é vingança, não é nada disso. É porque agora eu vou voltar para elogiar o Leonel. O Eduardo, ele é muito político. Eu quero ouvir quem quer falar a verdade. Não, o Rafael vai concordar comigo. Não é vingança, é porque é o seguinte, cara. Você não pode aceitar um cara desse, publicar um cara desse, porque com certeza esse cara vai ser um problema pra você pra sempre, pra sempre. Exatamente. Então, o Leonel, por que que os caras gostavam, confiavam em mim e tal? Postura profissional, cara. Você acha que é fácil pra qualquer um chegar assim e falar, olha, o meu texto tá aqui. O Leonel mandava pro editor dele. O editor falava, não é isso, não é isso, faz isso. O Leonel baixava a bola, era profissional o suficiente pra ir lá reescrever. É claro que o cara só vai se dar bem, porque o cara não tá preocupado com ego, entendeu, cara? É um cara que trabalha. Uma vez que eu trabalhava no mercado de publicidade, me falava, prefiro trabalhar com um cara que seja tranquilo do que um cara que seja um gênio, mas que é gênio, maluco, não aceita porra nenhuma. Então, não é vingança, porque tem muito nego fazendo merda aí, entendeu? Queimando a editora, entendeu? Queima tudo. Isso fala um pouco do tipo de pessoa que ela é, né? Você imagina um Bernard Cornell, um Tolkien, um George Martin entrando em fórum pra falar mal do outro autor? Exatamente. Esse autor é um merda. Você imagina esses caras perdendo tempo com esse tipo de coisa? Você imagina? Exatamente. Eles não perdem tempo porque eles têm mais do que fazer, porra. Exatamente. Só deixar claro o seguinte, que a gente não é... A gente, não é que a gente não gosta de crítica, não. Pelo contrário. A crítica que é construtiva, o cara fala, não gostei do teu livro. Mas... que eu não gostei por causa disso. E eu tô falando porque eu espero que você melhore e acho interessante participar. Cara, que legal, entendeu? É, que legal. É diferente, é bem diferente. Se, se o cara chegar pra você e falar, porra, então, como é que é? Escatológico? Esse cara é um doente, né, cara? Porra, vamos lá, né? É diferente do cara trazer exatamente uma crítica construtiva que você sente que ele tá dizendo ali porque ele gostaria que realmente melhorasse, porque ele gostou de diversas coisas e, né, esperava algo que se adequasse ao gosto dele também. Isso é importante lembrar, né? Do cara que resolve, por exemplo, atacar, você detecta logo o autor. Em vez dele atacar a obra, ele começa a falar assim, não, esse cara obviamente publicou porque ele é amigo de fulano ou de Beltrano, porque esse negócio do amigo de fulano é mortal, cara, né? É, tipo, quando o cara fala, você já sabe que ele, puta, inveja nível over 9000, né? Não vá por esse caminho. Dá até a dica pro hater, tenta disfarçar, amigo. Os outros argumentos que já estão batidos aí. Isso é bacana pra caramba o que o Afonso falou. Quando você recebe todas essas críticas, você tem que separar o joio do trigo, mesmo quando o cara não gostou de nada e tal, fala o seguinte, porque às vezes o cara tá fazendo a crítica se adequando ao que ele gostaria de ver, né? Não que você tenha feito uma coisa errada e tal. Então você tem que pensar, peraí, essa crítica, será que eu no meu próximo livro eu vou mudar? Porque, eu tenho que seguir o que eu mais ou menos pensei. Pô, pra mim, cara, todo mundo me criticava falando que eu poderia melhorar os diálogos. Porra, eu comprei livros de diálogos e estudei pra cacete pra fazer os próximos livros. Porque realmente foram críticas construtivas, entendeu? Então, eu acho isso muito legal, muito bonito. Mas a gente perguntou, a gente quer saber daquele cara que é invejoso, que critica, que faz fofoquinha pelas costas. Essa parada, é isso que a gente quer saber. Quer saber do Underworld. Você quer nomes? Não quero saber nomes. Só quero saber como reagir a isso. Que tu quer, rapaz? Chegar num evento de ficção científica e os caras ficarem falando que, esse cara só vendeu porque é amigo dos caras do Jovem Nerd. Não, esses caras nunca vão falar num lugar onde tu esteja fisicamente. Né, isso que eu ia falar agora com a Azaghal, que parece Big Bang Theory, que tem uns episódios desses também, né, que os caras ficam falando mal dos físicos, aí os físicos chegam, eles, opa, não, quem nunca viu o Hipócrita? É meio que isso, que esses caras, eles falam pra caramba na internet, juntam, faz comunidade, xinga, cria tudo. Quando chega na nossa frente, nos eventos, quer tirar foto, aí segura, traz o livro, pede pra você assinar, e fica todo feliz, pergunta se você pode ler o original dele, fica todo tremendo, feliz. Tremendo, tremendo, né? Tremendo, cara, tem uns que tremem, só falta chorar. E aí, tu vira de costa, vai ver na internet, às vezes o cara tá lá tweetando, falando mal de tudo, todo mundo. Quando eu publiquei ainda, não era comum ver livro de terror e fantasia nacional, rolou um negócio muito dos próprios leitores do fandom, né, que chamam. Quem é esse cara? Quem deixou ele publicar? Por que que ele tá escrevendo essa história de vampiros? Tipo, parece que tinha que passar por uma avaliação de todo mundo e pedir uma permissão pra publicar um livro diferente do que estavam fazendo, né? Mas isso existe, cara. Existe e sempre existirá. As pessoas vão invejar o seu trabalho, vão criticar, mas a crítica, como todo mundo falou aí, quando é embasada, quando você percebe que a pessoa leu o seu livro e tá fazendo uma crítica, ela pode te levar pra um lugar melhor, entendeu? Faz parte de uma amadurecimento do escritor. Bonito. Saber reconhecer os seus pontos fracos. Sim. Bonito. E aquele cara que vai na tua tarde de autógrafos, leva o livro dele e bota na mesa. Você sorri e agradece. Aí, Rafael. Porra, a gente já passou muito isso, né, cara? Tem uns que furam a fila só pra deixar o livro ali. Não, rapidinho, não sei o que lá, seu amigo do Eduardo, vim deixar o livro aqui pra ele. Prezepeiro. Patrão da Blacklist. É baba ainda. Agora tem leitor meu que leva sangue, leva... Caraca, não. Nossa senhora. Mas aí tudo bem, é porque ele é leitor, cara. O leitor tudo bem. O leitor bem. É ótimo. É. Leitor, o que quiser. Tudo, né? Eu não tô falando leitor, eu tô falando da corja. Tá bom. Eu não sei quem que você tá querendo levantar. Eu não sei, aí. Eu tô querendo levantar ninguém. Eu tô o querendo, que eu posso dizer é o seguinte, o Afonso acho que deve estar aprendendo. Sim. E o Rafael e o Bianco e o Leonel já devem estar safos no que eu vou falar agora. Que é incrível, cara. Como hoje em dia a gente vê de longe, quando o cara é um cara que é um leitor teu, que tá lá como teu fã e que quer, poxa, participar e tal, e é quando o cara quer se aproveitar de você de alguma forma. Cara, sem sacanagem. Tu vê pelo olhar, tu vê pela... É incrível. Pela postura. Percebe na hora. Pela postura. Então a gente já sabe quem são os caras. Sabe o que o cara vai fazer. Então a gente já tem. Então não adianta querer enganar, entendeu? A gente já tem um esquema e já sabe como é que lida com essa galera aí. Muito bom. Muito bom pra você, cara, palha. Tacaram todo mundo na fogueira. Rafael Dracon. Opa. Você hoje é um autor que também é um editor. Sim, sim. Como começou essa história toda? Você dormiu com você mesmo, é isso? É. uma masturbação editorial. Pois é, eu comecei com uma história completamente diferente, né, da do André, da do Eduardo e até do Leonel, que isso é uma das coisas que eu aprendi no processo, que todo escritor que chegou lá, ele tem uma história completamente diferente do outro. Não existem duas histórias iguais no meio editorial. Isso é fato. Engraçado, e... né? Isso é bom grifar, Rafa, é bom grifar, porque muita gente pergunta isso pra gente. Uhum. Como é que eu faço pra ser um autor? É legal você falar isso, que a gente sempre fala, cara, a gente tem a nossa história, mas você tem que seguir o teu caminho, tem que explorar o seu caminho e encontrar o teu caminho, né? Não tem fórmula, né? Exato. Você tem que saber o que você quer escrever, né? Você vê o Eduardo, quando escreveu de Anjo, o Anjo tava começando, né? Que ele viu, agora vou aproveitar o momento. O André não viu, começando, vampiro, novo mais momento. Mais ou menos, né? A Bíblia tava em alta, né? já tinha aí o Anjos Rebeldes, né? É, que ele veio naquela época do Fallen também, desses livros que depois começaram a procurar do gênero, né? É o que você quer escrever. Então, eu quis escrever o Dragão de Éter durante o período de faculdade, porque eu queria resgatar o que a minha geração sentia assistindo Caverna do Dragão. Uhum. E também eu queria trazer aquela poesia que eu encontrei no Final Fantasy VI, que foi o jogo da minha vida. Eles tratam a poesia nessa série de uma maneira muito própria, né? Eu queria trazer aquilo pra mim. Então foi assim que durante a faculdade eu comecei a fazer o Dragão de Éter. E na época, eu tinha escrito o meu primeiro roteiro de longa-metragem, chamado In Your Hands, e eu ganhei um prêmio de mérito lá da American Screenwriter Association, que é a associação dos caras lá dos Estados Unidos, e eles mandaram um prêmio de mérito. O Braulio Mantovani, que é o roteirista da Cidade de Deus, né, do Tropa de Elite, ele depois entregou pro agente dele lá, que entregou pro Will Smith, até. Olha isso aí. Na faculdade me deu uma diferença, né, uma diferença perto dos outros. E aí eu vi isso, eu fui estudar a história do Vian, eu fui conversar com ele quando ele veio no Rio pela primeira vez e tal, e eu fui ver, pô, como é que eu precisava de um plano louco pra fazer isso. Aí o meu plano foi o seguinte, eu fui ver quem era o autor mais vendido do Brasil naquela época, e eu vi que era o Augusto Cury, que é um escritor de autoajuda, um psiquiatra, né? Uhum. E aí ele tinha acabado de lançar O Futuro da Humanidade, que era a primeira ficção dele, eu decidi, pô, eu vou ser o cara que vai levar essa história pro cinema, embora eu não tivesse nada, nem dinheiro, né? Aí aconteceu, eu fui atrás, eu cheguei na mulher dele, que me passou pro agente dele, eu conversei com a filha dele, até que o Augusto Cury veio no Rio de Janeiro dar uma palestra, a filha dele me avisou, eu fui lá. Chegou o autógrafo, entrei na fila, aquela fila gigante. Quando chegou a minha vez, eu sabia que eu tinha um minuto pra mudar a minha vida. Aí eu não calava a boca, meu irmão. Augusto Cury pegou o livro pra assinar o começo. Augusto Cury, meu nome é Rafael Dracon, tem menção rosa, roteiro de medicina, de meninos sentidos, cobra a cura do câncer. Já falei com a tua mulher, já falei com a tua filha, já falei que teu agente. O Cury até parou, né, assim, daqui a porra, que porra é essa? Assalto? Aí, enquanto meu nome, meu nome é Rafael, né? Porra, né? Os Penéias, né? Aí, enquanto ele tava ali naquela, eu bati na mesa e falei pra ele, eu quero roteirizar O Futuro da Humanidade. E aí ficou aquela tensão, né, ali e tal, que até... Eu até falo que, pô, na adrenalina que eu tava, se ele dissesse que não, eu dava um soco na cara do Cury, né? Aquela, que isso? A adrenalina que você vai ali, pá. Aí o Cury assinou meu livro e falou pra mim, ué, lógico, por que não? Eu já tinha feito meia hora sem pedir mesmo. Eu terminei o roteiro, lidei com a gente dele, depois o Cury encontrou comigo e falou pra mim assim, ó, Rafael, se você fechar com uma editora grande, com uma editora não, com uma produtora grande, eu sento pra negociar os direitos. Pô, cheguei no Fernando Meirelles. Fernando Meirelles me disse que ele tinha 5 anos de agenda. Porra! Não duvido, cara. Sim, eles têm essas coisas. E aí, eu tinha uma intuição, não tinha motivo, que eu tinha que chegar no Cláudio Torres, que ele tinha feito só o Redentor naquela época. E aí, cheguei no Cláudio Torres, foi uma saga também pra chegar nele, naquela época sem dinheiro, internet discada, né? Eu ia no McDonald's, lá tinha Mac Internet, vocês lembram disso? O sim, McDonald's sim. Tinha os caraca. Aí eu ia no McDonald's, ia nas bandejas que o pessoal tinha acabado de comer e começava a pegar a nota fiscal pra poder usar uma hora de internet. Caraca. Da Mac Internet eu escrevi lá pro Cláudio Torres, lá na Mac Internet eu li. Ele comentou que ele tava querendo ler realmente um outro roteiro, porque ele tava pensando em fazer o segundo filme e falou, liga pra minha secretária. Eu saí do McDonald's, fui no Orelhão, eu liguei do Orelhão pra Conspiração Filme, falei com a secretária dele até falou assim, sim, ele comentou, você quer que a gente mande buscar o roteiro em algum lugar? E eu, no McDonald's, o quê? Né? E aí eu olhei e falei, não, eu tô olhando aqui na minha agenda, amanhã entre 3 e 4 horas eu tenho uma reunião aí perto, né? Tá. Porra nenhuma. Porra, né? Aí levei o roteiro lá, ele leu, depois ele me escreveu, ele tinha ficado muito emocionado com aquela história, ele chorou com o conflito da moça. Sim, ele ficou empolgado, porque aí eu fui entender a minha intuição. Ele tinha passado com o pai dele, o marido da Fernanda Montenegro, o que aquele personagem tinha passado na psiquiatria. Então, ele ficou tocado. E aí ele falou, só que ele tinha que decidir se ele colocava dentro da conspiração pra votação do projeto aquele roteiro ou uma comédia dele que ele próprio tava fazendo. E aí houve várias reuniões e no final eles decidiram que uma comédia no Brasil era comercialmente mais viável. Aí foi assim que 4 anos depois estreava no cinema Mulher Invisível. Olha aí, rapaz. Só que o fato dele ter dito assim, mas se dependesse só de mim, eu fazia esse roteiro, aquilo mudou tudo, porque ele falou aquilo na frente do agente internacional do Coelho. Então o cara resolveu assinar comigo. Então de uma hora pra outra eu não tinha telefone, tava cortado, mas eu tinha o agente do Coelho. E o Eragon tava estourando naquela época, né? Tava começando a coisa do Dragão, a Planeta, que foi a primeira editora, tava querendo entrar, e o Augusto Cury tava indo pra Planeta. Então o meu original chegou na mão do Pascoal Souto, que hoje é o editor-chefe da Leia. E é assim que começou a coisa, mas mostra também a coisa que o próprio Eduardo tinha falado sobre o público, né, de confiar, tá? Naquela época os próprios editores tinham receio, tanto que o Pascoal foi o cara que acreditou em mim, mas o presidente da Planeta nunca queria ter publicado Dragon's Jet. Ele falou, era muito grande, ele queria cortar pela metade. Além disso, eu era um autor de literatura fantástica brasileiro estreante, isso é muita coisa numa frase. Exato. Você já tinha esse cabelo maluco, Dracon? Não, ainda não, foi bolar na Bienal. E aí, pra ter uma ideia do descaso com que o cara lançou o livro, eles esqueceram o código de barra do livro. Nossa. Se alguém estiver escutando, tiver edição da Planeta, você pode virar atrás, você vai ver que se tiver um código de barra foi colado à mão pela livraria. Caraca, que excelente. E além disso, eles tiveram uma ideia brilhante de marketing. Como eles não queriam gastar marketing nem nada, eles falaram, vamos lançar junto com o último Harry Potter. Então, tinha tudo pra dar errado esse negócio. Era uma época que os vendedores andavam com chapéu seletor na cabeça, na Saraiva, sabe? E assim, e o que não era Harry Potter na mesa dos livros era guia para entender Harry Potter, Harry Potter é pra criança, Harry Potter é pra cachorro, Harry Potter é quem mexeu no meu Harry Potter? Era só isso. Quem mexeu no meu Harry Potter? Era só essa porra. E aí, o que aconteceu foi que o Orkut, naquela época, era muito forte, que hoje o Orkut é aquele amigo que você até gosta dele, mas você tem vergonha de levar ele na festa, né? E aí ele era muito forte nas comunidades, começou a se falar sobre, tem um livro, tem referência de Chrono Trigger, Final Fantasy, Caverna do Dragão, essas coisas, e começou a crescer, conto de fadas e tal. E aí daqui a pouco, sem que a Planeta entendesse porquê, eu não tinha uma foto, eu não tinha nem código de barra, né, cara, não tinha nada. Eu tava 6 meses entre os autores mais vendidos dele. Irado. E foi assim que, quando a Leia foi entrar no Brasil, eles tiraram o Pascoal Souto da Planeta, ele veio falar comigo, não sabia o que era a Leia, não sabia se ia dar certo. Aí, conclusão, hoje eu me tornei editor da Fantasy. É, a Fantasy é um selo dentro da editora Leia, é isso. Dentro da editora Leia, isso, a Fantasy Casa da Palavra, e que pude proporcionar também, além de trazer obras que eu sempre gostaria de ver por aqui, né, pude proporcionar abertura de mercado para autores que nem, a primeira foi a Carolina Munhoz, depois a gente teve Fábio Barreto, tem o Afonso Solano, tem o Leonel Caldela, que felizmente pude contribuir, né, com essa abertura de mercado, que vem do que o Dudu já tinha comentado do público brasileiro, passar a confiar nesse tipo de escritor. É, nada melhor ter um cara que entende, né, do assunto para poder chamar outros caras, né, para fazer crescer. Tem uma coisa legal que o Rafael falou, que aliás a gente estava falando, que é o seguinte, que ele falou da internet, tal, falou do Orkut, e uma coisa muito importantíssima pra gente entender essa literatura fantástica nacional também, eu acho que a grande estrela dessa coisa são os leitores e a internet, porque eu sempre falo o seguinte, antes de ter internet, você não tinha, sempre teve interesse pela literatura fantástica, nacional ou não, sempre teve, as pessoas não tinham acesso a isso, por quê? A comunicação que você tinha através dos grandes meios, que era pelo jornal, pela revista, essa galera não publicava resenha de livro de fantasia, nada disso. E aí com a internet, né, cara, os leitores começaram a se comunicar uns com os outros. Pô, se o cara viu um livro que era bacana, o cara vai procurar na internet. Isso foi propagando pela internet, né? O meu caso foi bem por aí. Então é isso que eu acho legal, cara. Porque, na verdade, quem tá fazendo essa revolução são os próprios leitores, né? Eles estão criando comunidades de pessoas que se interessam pela fantasia, se interessam por ficção, se interessam por qualquer coisa, e ali vai crescendo, né? Então a grande estrela são os leitores, cara. Não são os autores, são os leitores dessa revolução que tá rolando. Sim, a coisa é que o próprio Eduardo sempre falou, que a crítica sempre considerou um monte de coisa irrelevante. Pegava Tolkien irrelevante, aí Dan Brown, não, irrelevante. Aí qualquer coisa é best-seller irrelevante. E aí chegou um ponto que a crítica se tornou irrelevante pros leitores. É assim, exatamente. Era óbvio que os blogs literários iam explodir, porque são os leitores falando do que eles querem ler. Rafael, tá aceitando o original? Vamos perguntar. Ah, peraí. Cara que agora entende, mas chuva sabe. De... Tem que ser blogueiro, tem que ser blogueiro. Pois é, tem que ser blogueiro da capricho. Mas... Ha ha ha ha! Quero perguntar pro Afonso Solano. Pois não, estou aqui pra isso. Tem uma coisa interessante pra quem escreve fantasia e tal, que é o seguinte. Tem pessoas que escrevem fantasia usando o universo que já existe. Sistema métrico, sistema de horas, de peso, né? Tudo que a gente conhece. E tem outros autores que inventam tudo, como você, por exemplo. Não tudo, mas algumas coisas são diferentes do convencional, do usado pelas pessoas. Uhum. Eu encontrei com um cara no aeroporto e o cara tava com o teu livro na mão. O Espadachim de Carvão. Isso. Inclusive, ele pediu pra eu autografar. Autografei, desculpa. E aí eu perguntei, tá gostando do livro? Eu já tinha lido. E ele falou, pô, tô gostando, mas é um universo novo, né? Então a gente tem que aprender tudo de novo. Tem que se adaptar, né, ao universo. Isso é uma verdade. Quando você vai ler um livro assim, o leitor tem que se acostumar com todos aqueles nomes novos e unidades de medida novas e tal. Como funciona isso? Porque isso pode, assim, não é empecilho pra nada, tanto que existem milhares de obras que usam isso e não... Mas é uma barreira que tem que ser transposta pelo leitor, né? É engraçado que é uma responsabilidade inversa, mas tão importante quanto a do Leonel, por exemplo, que já tinha um universo que ele tinha que respeitar as regras e ainda assim criar uma parada nova, né? Aqui você, por um lado, é fácil você começar do zero, mas você tem a responsabilidade de criar uma coisa que seja crível para que seja imersiva, né? É, porque tem que fazer sentido, né? Porque você não pode, eu não vou chamar mais de metros, vou chamar de pimpoca. Pois é, e aí? Ele mede duas pimpocas, tá vendo? Né? Aí isso não te convence, né? Exatamente o que você tá falando, né? Você tem que ir na raiz. Porque você pega o Tolkien, por exemplo, né? Ali os nomes, né? De tudo é diferente, tudo tem nome, as coisas têm vários nomes, um pra cada língua. Mas como o cara era linguista e criou todos aqueles idiomas, os nomes fazem sentido. Então você começa a entender, e aí aquilo é uma arma que poderia ser uma barreira, vira na verdade uma arma, porque as pessoas começam a ficar ficcionadas por aquilo, né? Eu fazer essa observação. Tem uma coisa maluca em escrever fantasia, é que você cria um código, né? E uma vez que o leitor quebra esse código, parece que vai virando um clã, né? Sim, tipo, aceita dos que conhecem, dos iniciados que conhecem aquele mundo, aquele universo. E aí começa o culto, né? Começa a cultuar aquele mundo novo, aquela história nova, o universo novo. Isso é brilhante na fantasia. Eu acho barato quando você consegue montar isso. Isso é brilhante e, cara, assustador como às vezes você tem, assim, os seus leitores que curtem muito a obra e eles conhecem como é que funcionam as regras daquele universo. Isso é incrível, cara. Então, eu sempre me lembro, por exemplo, de um episódio do Saturday Night Live, eu acho, que o cara chega, tá o Capitão Kirk e o cara fala, fica brincando com o Capitão Kirk numa convenção, né, que o William Shatner tá com uma convenção, e o cara sabia mais do que o William Shatner sobre as naves, sobre os nomes, sobre as coisas todas. Então, tem leitor que é assim, cara. Eu acho legal, mas é assustador. Às vezes o cara fala, você usou tal situação no livro tal, na Batalha do Apocalipse, e aí você mudou as regras no outro livro, no Filhos do Éden. Fala, não, eu tenho que explicar que não é isso. Tem a regra que leva a regra, que faz a regra, que desfaz aquele negócio, que tem um feitiço, que faz não sei o quê. Então você tem que estar muito ligado, porque essas regras não podem ser quebradas, cara. Você tem que estar com aquilo na tua cabeça muito bem, como dizer assim, construído. Isso é uma das coisas que cria maior cumplicidade com o leitor, porque todo mundo gosta de se sentir parte de um clube, né? Lógico. E o leitor, ele entende aquelas regras, ele aprende aquele vocabulário, ele aprende que, sei lá, que nem no espadachim, as pessoas não falam anos, falam ciclos, não é isso? E as pessoas se sentem parte de uma coisa especial. E eles usam esse vocabulário contigo. É um negócio maluco. Oi? Vai tomar no ciclo. Por saber que um mundo completamente novo, né, seria muita coisa pra pessoa absorver, a minha preocupação, apesar de eu fiquei aí quase 10 anos tecendo o Kurgala, né, preparando exatamente isso, indo nas fontes, que você vai criar uma medida nova de distância, é o que o Azaghal falou, você não pode fazer, agora eu vou medir as coisas em perobinhas, né? Exato. Qual é a sua referência no final? É, mas... Até uma forma de escrever maluca, né? Nicknack perobinhas, né? É. Sabe, com 1 milhão de apóstrofos e... coisas que são impronunciáveis, né? Que não fazem muito sentido, né? Engraçado. Exato. E o importante não é você inventar um nome bacana, mas você ir na essência do metro, por exemplo. De onde veio a criação do metro. E aí você vai e pega uma unidade de medida que seja universal em um mundo onde você tem diversas espécies, cada uma com um tamanho de braço diferente, 3, 4 olhos, o caramba. Então você começa a buscar como como que as pessoas inventaram medidas de peso, medida de ano e tudo mais para você apresentar. E, no meu caso, a minha solução para apresentar esse mundo tão complexo para pessoas que estão acostumadas com outros mundos já estabelecidos, que são, né, nós temos elfos, anões e tudo mais que a gente já gosta, eu introduzi um personagem que é tão virgem quanto o leitor, que é o Adapak. Então, a jogada de você acompanhar um cara. Não tão que virgem, é... ele tinha uma namoradinha. Né? É namoradinha, né? Ah, ele é a orelha da história. Ele não conhece o mundo. Ele não tinha orelha. Ah, é. Jovem Nerd não leu, é só gafe. Gafe, tá forçando. Tô falando que ele é orelha, entre aspas, rapaz. Entendi. Metaforicamente. Foi a saída, fico feliz de ter funcionado, que a pessoa, aos poucos, vai mergulhando no mundo, vai descobrindo Kurgala junto com o Adapak, que apesar de morar lá, também está entendendo tudo, né? Não, é uma maneira excelente de você conseguir fazer a pessoa entender o mundo, né? Uma regra do expor verso que eu não entendo até hoje. Olha. Opa. Aí. E olha que eu sou aquele... Polêmica! Eu não sei se ele mudou isso, porque... Eu não posso mudar nada, porque senão... Não, porque eu sou hipster, eu li o livro antes de ser publicado, então não sei se mudou isso. Eu nem encadernado, tá? Desculpa. Inclusive, agora eu tenho edição encadernada, Eu não sei qual é a referência que o Eduardo tem para tamanhos de muros. Porque ele descreve, cara, que os muros da Babilônia tinham 50 metros de altura. Eu olhei, 50 metros, Eduardo? 50 metros é um prédio de 15 andares, maluco. É isso. Olha, de muro, maluco. A minha referência, vou até fazer uma brincadeira, mas falando sério, puxando até pra uma outra parada. Eu acho que hoje em dia, a gente, todos nós, temos uma referência muito visual em termos de cinema, né? Então, aqueles muros de Mordor, pra mim, são as coisas, assim, que estão na minha cabeça, sempre tiveram, né? Tanto do Mordor... do filme, não, que 10 metros o quê? Claro, aquele que tem os trolls? Que 10 metros, tá maluco? 10 metros, no máximo. Não. Chutando alto, hein? 12. Que 10 metros o quê, cara? Tá maluco? Você mora em, sei lá, em algum lugar que é muito pequeno aí. O que você tem que lembrar é que existe uma coisa, quando você vai, não sei se o Solano usou isso, né, cara, o Rafa acho que usou um pouco, mas existem certas figuras de linguagem que são interessantes você usar, não sei se é o nome de figuras de linguagem, você dá o tom à tua história. Então, por exemplo, você quer fazer uma história épica, você usa superlativos, entendeu? Se você quer fazer uma história mais próxima, eu tive a oportunidade de fazer as duas paradas, uma coisa mais épica na Batalha do Apocalipse e uma coisa mais real em Anjo da Morte. Então, como é que você vai usar? O Rafael, que é um cara que acho que escreve muito bem, assim, de escrever mesmo, ele talvez possa até falar um pouco sobre isso. Os outros não, só o Rafael. Não, o Rafael especialmente em termos de escrever. A gente vai se recolher aqui a nossa... Nós vamos diminuir, como diria Galadriel. Tô falando em termos de escrever mesmo, né, assim, de poesia, né? Quem sabe escrever então, mesmo. O resto é só um bando de... Eu, pelo menos, acho que eu não sei escrever, não. Falar com o Eduardo. Não dá, cara. Dormiu muito com o editor. Não, mas acho que usar esse... a maneira como você vai colocar a coisa, né, pra dar o tom àquilo que você quer dizer. Então, se é 50 metros, pode ser que não seja 50 metros, mas beleza, você vai dar uma imagem gigante daquela parada, entendeu? Você tava exagerando, é isso. É engraçado, eu brinquei um pouco com isso no Espadachim de Carvão, porque o Adapak... Espadavão de Carvim. Espadavão... Outro dia um jornalista chamou de o Cavaleiro de Carvão. Olha aí. Seria maneiro, né? Que ele vai cavalgando e vai fumaça, né? Preta. Agora a Adapak tem um cavalo. É o Brasa. Brasa é o nome do cavalo dele. E a outra mora, né? É Brasa e mora. Mas eu brinquei um pouco com isso no sentido de que o Adapak, antes dele sair pro mundo pra conhecer, ele vivia na caverna dele com o pai dele, né? Que é um dos quatro deuses lá de Kurgala. E ele, dentro da caverna dele, como não podia conhecer o mundo, ele lê livros de fantasia. Então ele amadurece achando que o mundo lá fora é bem high fantasy mesmo. Fazendo uma homenagem aos livros do Steve Jackson, do Ian Livingstone, que eu li muito. Vocês acreditam que também? Demais, aventuras, né? Aventuras fantásticas. Com certeza. Fighting Fantasy, né, do original e tal, que eram realmente aquelas coisas super romantizadas e heróicas, todos os heróis. Então, no livro, as capas são aqueles heróis musculosos, cavalcando, as criaturas isso. aladas. Tanto e que as muralhas dos livros do Afonso tem ilustrações que ele mesmo fez começando, que são referências diretas às ilustrações que tinham, né, nesse tipo de livro. Exato. E aí, ao ler os livros de Tamutu e Magano, as aventuras de Tamutu e Magano, é essa coisa super heróica e tudo mais. E aí, quando ele sai da caverna, ele vê o mundo fazendo essa dualidade que o Spor falou, quer dizer, o mundo é meio porcaria, entendeu? As muralhas não são tão altas quanto ele achou, quando ele lia que era. Os heróis não são musculosos, os heróis são barrigudos, o cara é manco porque perdeu a perna, tem uma cicatriz, o outro não é o guerreiro incrível com as espadas. Aí chega lá fora, o cara é um merda com a espada, entendeu? O mundo é muito mais realista do que ele imaginava. Então foi uma forma de eu brincar também com esse estilo de narrativa. É, até porque a própria Bíblia usa muito isso, né? Na época lá do Antigo Testamento, o Adão lá vivia 300 anos, né, cara? Tinha rios que passavam, rios de mel, rios de leite, rios não sei o quê. Então, quer dizer, não é claro que aquilo não é uma coisa literal, mas é uma coisa que aquilo é pra dar uma... Olha, vamos mudar de assunto. Tá bom, então vai lá. Não vou comprometer o Jovem Nerd, não, porque eu sei que os processos vão no nome dele. Não vai então, nada, vai. Não, Eduardo Spohr. Eduardo Spohr. Morador de Copacabana. Bianco, queria perguntar pra você. Diga. O Leonel falou que pra ele foi maneiro que ele começou a escrever uma história que tinha um universo pré-estabelecido e tal. Os vampiros são mais ou menos... Não é que existe um universo pré-estabelecido, mas ele regras, já... Tem as regras, né? Existe uma mitologia. Existe uma mitologia, né? Mas deram uma leve cagada Não. Cada autor pode... Ele contribui de uma forma. Ele ou caga a parada ou inventa um negócio muito diferente, muito legal. O fato é o seguinte, o vampiro é algo que tá muito no inconsciente coletivo. O que que o vampiro é, entendeu? Não é uma coisa nova, que nem o Adapak. O Adapak é algo que o Solano inventou. Isso. Novo, entendeu? Você tá usando uma criatura mitológica que tem inúmeros referências. Que existe já uma mitologia. O que você procurou pra ser o seu diferencial? O que fez você se apaixonar pra aquilo e como você decidiu contribuir com a sua identidade pros vampiros? Começou com O Senhor da Chuva, que foi o primeiro livro que eu escrevi. E lá pelas tantas na história, eu nem cogitava isso, eu invento um personagem que é vampiro. Eu tenho essa mania de chegar em certa altura do meu livro e tirar da cartola um fato que eu não esperava pra quebrar aquela minha sequência de roteiro, ter alguma surpresa e tal. Uhum. E aí, o Senhor da Chuva é um livro de anjos, né, André? O Senhor da Chuva é um livro de anjos e demônios. Isso, isso. E aí tem uma tal de batalha dos anjos e demônios em que se os anjos ganham, ok, tá tudo bem, a vida continua, tudo tranquilo. Agora, se os demônios ganham essa batalha, eles têm um tempo pra roubar as almas das pessoas no entorno da onde acontece a batalha. E daí surge o vampiro na minha história. A gênese que eu invento pra eles é que o vampiro surge da pessoa que teve a sua alma roubada. E aí eu falei, pô, eu quero usar isso, eu quero construir uma história de vampiros e tal. E aí surge o Sete. Eu lembro que eu pensei primeiro no vampiro inverno, que congela tudo ao redor pra poder fugir dos caçadores, e também no vampiro acordador, que desperta os mortos pra fazer um exército de zumbis e segurar os soldados, tudo para atrapalhar os caçadores de vampiros. É, assim começa a ideia original do livro 7. E foi dentro do ônibus, né? Então até chegar ao ponto em que eu desci, eu já tinha 7 vampiros. Se tivesse mais 2 pontos, ia ser os 9, sei lá. E o 7 eu uso essa forma clássica do vampiro, dele ser sedutor e tal, e tem de diferente esse lance dos poderes. E a outra coisa que eu me pego pensando quando vou criar uma história, o que ela vai ter de diferente para contar. Então eu acho que sim, é trabalho do escritor, subverter um mito, criar coisas novas e tal. Já em Bento, na saga Vampiro Rei, eu uso o mito australiano do vampiro, que são umas criaturas que ficam em cima da árvore, tem uma aparência de sapo, uma cara de sapo, e ao invés de sugar o sangue da vítima, ele pega a vítima que está desprevenida ali na floresta, com a língua, engole e vai digerindo Já encontrei muito isso aí na Night. Eles são mais monstruosos, são mais... selvagens, não tem nada de simpático e sedutor. Cada livro você tem que buscar um... Eu acho que é legal você mudar o jeito de ver o mito e tudo mais pra não ficar soando repetitivo. E é engraçado, né, André, você falar isso porque, assim, por mais que a gente fale mal do Crepúsculo e tudo mais, a gente esquece que quando a Anne Rice fez o que fez, ela também sofreu muita crítica de quem achava que o vampiro não podia, o mito do vampiro não podia mudar do monstro que ele tinha sido estabelecido, né? Então, qualquer autor que vá mexer com o mito do vampiro também sofre desse, aquela sobrancelha ali. Opa! Quem vai mexer aí? Quem tá mexendo aí no vampiro, no nosso vampiro? Né? Eu acho que o lance que a Anne Rice subverte e deixa mais exposto é aquela coisa homossexual dos vampiros, né? Eles têm, eles, na verdade... É a viadagem, é a viadagem. Imortal ainda. Eles não têm sexo, né? Então eles... É curioso. E depois isso vem também com a Stephanie Meyer, aquele vampiro doce, bonzinho, né? Ai, pô, não vou comer a menina, poxa, deixa pra lá, não, só vou chupar, então. E tal, e fica aquele vai, não vai. Nem isso. Mas eu amei essa fase de Crepúsculo, porque as vendas dos meus livros triplicaram nessa... Caraca, que ideia, muito bom. E os leitores ficavam malucos depois, conheciam vampiros de verdade, de Osasco, hardcore, né? Foi fabuloso. É, isso que o Afonso falou é interessante ele levantar essa questão. É que daqui a pouco vai aparecer uns comentários, um monte de fã de Crepúsculo querendo xingar tudo não, não no Nerdcast tem, não. Aqui. Não aqui tem. Eu acho difícil, cara. Aqui não, cara. Isso aí é viral, vai se passando. Não, mas eles vêm e eles são massacrados. É uma questão de postura, né? Eu acho que o Edward faltava postura. Você vê, mais gays que os vampiros da Anne Rice não tinha, mas eles eram apavorantes, eles eram monstros, né? Exato. O vampiro mas essa era a graça, né? Quer dizer, ela quase que recorreu à própria natureza, né? O animal que se disfarça daquilo que ele quer predar, digamos, né? Ele é uma coisa bonita e atraente, ela diz isso até, né? E aí quando a pessoa se aproxima com aquela energia sexual e tudo, ele muda. Ele se transforma num monstro, sim. Então deixa de ser uma... Mas eu li Entrevista de Vampiro, gosto muito. Eu também, cara. Eu também. Mudou muito. Eu tenho colegas até mais velhos que reclamam, tipo, mas o vampiro, ele tem que ser o monstro, ele tem que ser o estabelecido pelos Tolkien ou pelos mitos antigos e tal. E eu não vejo problema. A gente não pode nunca se limitar a, tem que ser como foi estabelecido. Acho que não. Eu também gosto bastante de Entrevista com Vampiro e outros livros da Ana Rose. Mas, por exemplo, o que é muito ruim em Crepúsculo é que os caras são muito inseguros, cara, e carentes demais. Então, realmente, você fica irritado com aquela porra, cara. Eu vi o primeiro filme no cinema, olha que maldição. E aí eu saí vomitando, passando mal. Vomitando arco-íris, cara. O que tá acontecendo? O que é isso? Curioso que o Drácula, ele já é... Ele é o rompimento com o vampiro monstro. O Drácula é romântico pra caramba. Exato. Toda a aventura dele é atrás desse amor que ele quer reencontrar e tal. Mas não precisa ser um bostinha, né? Ele é power. Ele vai lá e atravessa oceanos pra pegar o Ineumina novamente. Uma pergunta que eu fiz pro Bianco, no primeiro fim de semana que eu conheci ele, a gente tava batendo um papo no aeroporto, eu virei e falei assim, Bianco, sempre quis perguntar, desde que eu vi o teu livro lá na livraria, exerci meu preconceito idiota de adolescente. Hoje eu tenho um respeito absurdo e eu quero perguntar a você, qual o seu filme de vampiro favorito? E aí, porra, que esperar, né? Ele me responde... Inocente Mordida, cara, que é um filme que eu vi muito quando eu era criança. Como é que é esse filme? Eu acho que eu sei qual é. Que o vampiro tem que morder 3 vezes a mulher pra ela se tornar vampira. Em geral é assim, mas o Drácula é assim também. Mas é uma comédia, cara. Eu não lembro o nome do ator, Vianco, você lembra do... Putz, não. Eu acho que eu sei qual é esse filme. É maravilhoso, dá uma buscadinha aí. Outro que eu amei recente é o Deixa Ela Entrar. Fabuloso. Ah, fabuloso. Ah, sim. Mas é bastante. Vocês nunca viram Dança dos Vampiros, não, né? Ah, já. Dança dos Vampiros, já. É outro lado também. Não, Dança dos Vampiros é um clássico, é foda. É um clássico, é isso que eu tô falando, né? E é o vampiro clássico de dente de alho, espelho, essas coisas todas, destaca, né? Mas é comédia. Sim, mas é muito bom. O Deixa Ela Entrar eu gostei muito, mas eu vi aquele, o americano, com aquela menininha do Kick-Ass. Sim. Eu não vi o original. Eu tenho um certo desdém com os remakes, mas o remake ficou muito bom, porque... Ficou bom. Ficou bem em cima do original, assim. Uh-huh. Foi mesmo. Não fizeram concessões pro cinema americano, assim. Gostei muito desse filme. E Vamp? Vamp. Um clássico, cara. Eu Eu tinha dentro da minha cabeça um mito, que era o seguinte. Um preconceito. Não existem nerds no Brasil suficientes para que o Jovem Nerd seja bem sucedido comercialmente. Eu achava assim, se o Jovem Nerd tivesse nos Estados Unidos, mercado muito maior, tereré. Eu sempre fazia aquela comparação que o... Kevin Smith? Eu até falo assim, porra, que o X-Men, no primeiro filme, fez 4 milhões de reais na estreia e lá nos Estados Unidos fez 55 milhões de dólares na estreia. Olha o tamanho do mercado, olha a diferença, entendeu? Mas você ficava choramingando. Não, você fica pensando, será que vai dar certo, porque porra? Porque eu não nasci nos Estados Unidos. Não, pois então, é. Isso foi um grande... Porque não fomos colonizados pela Inglaterra. Esse tipo de pensamento, ele é muito, muito errado, cara. Porque a gente fica se lamentando e querendo culpar algum fator externo pela falta do seu sucesso, entendeu? Então o Jovem Nerd não fazia sucesso suficiente pra que a gente conseguisse trabalhar só com o Jovem Nerd, que era um sonho, e a gente ficava tentando descobrir algo pra culpar, uma, né? Desculpa. Tá? E a gente se provou errado. A nossa insistência provou como isso era errado. Insistência e competência, né, cara? É, mas muito mais insistência. 11 anos, pô. Esforço. Muito esforço. Quer dizer, foi um mito derrubar, tipo assim, não existe mercado nerd no Brasil. Eu pensava assim e eu vi que esse mito foi derrubado. E existe outro mito que é, não existe leitor de fantasia no Brasil para fazer um mercado de fantasia, de literatura fantasia. Isso se repete muito, né? Mas tem um autor que, não vou citar o nome, mas um autor conhecido, que antes de eu estrear lá com Dragões de Éter, eu fui assistir uma palestra dele no CCBB, e ele disse, o Brasil tem 3 mil leitores, porque é isso que você consegue de uma tiragem de um livro brasileiro vender ao longo da sua vida inteira. Uhum. 3 mil leitores. E a gente vê que isso é exatamente um pensamento que bate com tudo isso que você está falando agora. Porque, na verdade, não, nunca se leu tanto nesse país. A internet trouxe isso. Na internet, a gente está lendo o tempo inteiro. O que muda é a relação com a leitura. Às vezes, a gente já lê hoje no tablet, a gente já lê hoje no telefone, a gente lê no livro, no papel também, mas a gente está lendo o tempo inteiro. Estou falando de leitores de fantasia. Sim. O que eu estou fazendo é o seguinte. É claro que o Brasil é um país que ainda tem muito que se desenvolver, né? É um país que a gente sabe que é um país pobre, né? É um país que tem problemas de analfabetismo muito grande. Isso é uma coisa. Agora, e analfabetismo galera... funcional que é outra. Sim. Exato. Mas a galera que lê, cara, o Rafael tem toda a razão, nunca se leu tanto no Brasil. Fala isso pro George Martin, que tá em todas as listas mais vendidos aí, pois sempre, é. Quer dizer. Então a gente tá num momento excelente, cara. Isso é um mito, não só fantasia, mas os leitores jovens em geral, é o que sustenta o mercado hoje, são os leitores jovens. Então isso é um pensamento muito, muito pequeno, cara, que tem nesse, né, o pensamento derrotista, como você bem falou, né? É a desculpa que às vezes é repetida como um mantra fracassado. Pro cara que não consegue se conectar com esse jovem público. Exato. E a literatura de fantasia é... ela tá muito em crescimento porque é uma literatura acessível. Porque sim, como tá se formando um público leitor, e como o Dudu falou, leitores jovens, a literatura de fantasia não é elitista. Ela não exige que tu tenha um pós-doutorado em teoria da literatura pra tu entender um parágrafo. Tu tem uma história boa, tu tem personagens cativantes, tu tem um estilo fluido, né? E tem uma aventura. Isso eu acho muito genial, porque a gente é acessível ao grande público, não é só uma minoria. E nós formamos leitores, né? O escritor de fantasia... é o que vai lá na base, forma o leitor desde o começo, e na adolescência, e sedimenta esse hábito da leitura. E depois a gente entrega aí esses leitores para ler tudo que esse mundo produz, né? Uhum. Prestamos um grande serviço pro nosso Brasilzão, mas o governo nos ignora, assim, completamente. É uma coisa interessante que você falou, porque eu mesmo sou um cara que tinha muita aversão à leitura de colégio, sabe? A leitura da clássica. Oh, Mar, né? Morto. Oi? Mar Morto. Vai falar do Fernão Capelo Gaivota. Fernão, esse filho da puta, filha da cara, que ódio que eu tinha dessa gaivota, filha da puta. Se você tá lendo isso hoje, ela está morta. Mas olha só, tipo assim, eu não tiro o mérito literário, o valor literário de todos esses clássicos, mas eu, como era uma realidade, eu como adolescente, não me interessava. E eu achava que, sei lá, só lendo Homem-Aranha e Batman, que era onde eu me divertia. Mas de repente eu descobri a fantasia, a ficção científica, e isso me abriu, cara, me abriu os meus horizontes pra olha só o que existe de interessante também na literatura, entendeu? E a gente não pode esquecer, como o André falou, informação dos leitores, eu falei do George Martin, mas ele não pode pode esquecer, até hoje, eu acho que o maior formador de leitores do Brasil foi um cara chamado Harry Potter. E o que, que o Harry Potter é? Fantasia, né? Então, assim, é exatamente o que você falou. Os caras viram, acho que é uma aventura, que eles podiam se conectar, né? E aí foi embora, né? Eu lembro no colégio, eu sofrendo, né? Graças a Deus, a minha mãe, ela sempre incentivou a literatura fantástica, exatamente por estar ciente disso tudo que a gente está discutindo aqui. É porque, caralho, sabe o que é engraçado? Os caras trabalham com crianças, né? Uhum. Professores, educadores. Porra, você não sabe o que uma criança gosta, caralho? Então, sabe? E aí a gente, pô, é forçado. Que ela gosta. É, aí eu lembro de tá lendo a história de Capitu e o caralho, pô, romance. Vai tomar no cu essa puta dessa Capitu, né, cara? Sei porra, lá, cara. Com 11 anos, você quer saber do romance? Eu fico revoltado. E aí eu lembro que o meu colégio, bem nessa época... Eu tô chorando agora, olha o que vocês estão falando de Machado. Ah, pelo amor de Deus. E eu lembro que o colégio começou, algum professor com um diretor lá, iluminado, um projeto que você podia escolher um livro pra ler por mês. Pois é, eu tive uma professora que fez isso também. Ela falou, olha, nesse semestre vocês podem escolher qualquer livro e no final vai ter que fazer uma representação e tal. E aí meu grupo escolheu o Drácula. Puta, foi muito bom, cara. Você foi o Van Helsing, você falou na MRG. Exatamente, você foi o Van Helsing, fantástico. E eu lembro que eu abri a caixa também, e como você encontrou lá o Drácula, eu bati o olho na capa do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, dinossauros. Eu enlouqueci. Eu falei, caralho, bom, tem isso, né? Tem isso na literatura, é isso que vocês estão falando, a aventura, a ficção fantástica, ela tem que ser a porta de entrada pra literatura, sim. Então chega de meu pé de laranja lima, né, cara? Chega. Quando você é jovem, você tá querendo viajar, cara. Você tá querendo conhecer, esticar a sua imaginação ao máximo. É, depois ele vai ficar velho e vai ler essas merdas. E é natural do jovem procurar a fantasia, né, cara? Eu acho interessante como isso agora é um cenário que eu, na minha época de né, crescendo e tal, não tinha literatura brasileira fantástica. E aí hoje você tem cada vez mais opções. Eu acho legal como essa galera nova, vocês incluindo e tal, podem ser pessoas que vão sedimentar os interesses literários de toda uma nova geração. Eu espero que... Tem uma conexão, né? Pois é, não, com certeza. E você não tem noção de como é que é receber essa molecada nas noites de autógrafo, o carinho com que eles vêm, né? Eles ficam muito emocionados, né? Na Bienal do ano passado, eu assinei no Trono de Ferro até, né? Do George Martin lá. Uhum. E aí vieram dois irmãos. Eles deviam ter no máximo 7. Um a 7, o outro devia ter 6, no máximo. E aí, uma ficou segurando o livro tremendo enquanto tá autografando, né? E o outro era um gordinho baixinho assim de óculos, que já tem uns 7 anos mesmo, e ele começava a pular no mesmo lugar e falando com uma voz fina, né? Ele falando assim, cara, eu pensei um monte de coisa pra te falar nesse momento, só que agora eu esqueci tudo. Mas eu queria te dizer, aí ele começou a pular e falar que, caraca, olha isso, olha quanta gente, olha isso, o que você tá fazendo é um negócio, você tá mudando a literatura brasileira. Caraca, cara, isso é muito maneiro. Eu começava a pular, parecia um mangá, um anime, naquelas mãozinhas assim. Isso não tem preço, cara. Não tem que preço. Que bonitinho. É, o que é muito louco, cara, porque a gente até compreende, né, de repente uma pessoa, você vê um filme, uma coisa mais fácil de absorver, mas o cara, pra ele, né, ser o teu leitor, ele tem que, porra, pegar uma chaproca de 500 páginas de ler. E não é pra qualquer um. Então que o cara faz isso, cara, o cara, pô, tem a porta aberta aí pra ser um leitor pro resto da vida. Isso é tão mágico. Os caras dois dias, né? 3 dias. A gente tá ficando brincando, né? Que a gente demora um ano pra escrever o livro, os caras leem em um dia, às vezes, né? E ainda cobra, onde é que vem? Cadê o próximo? Pois é, é isso aí. Mas é muito legal mesmo, cara. Leonel, você que já tá acostumado a escrever história com o universo pré-estabelecido, vai um dica aí para conquistar a garotada. É, romance de Minecraft. Nossa. O Leonel, ele não tem criança na fila dele. Não. Na fila do Dudu é o pessoal, tipo, camiseta de Jovem Nerd. Fila do Dracon é guriazinhas cheirosinhas, né? Olha aí. Olha, sedutor. Sedutor da literatura. É, e a minha fila é gente com camiseta de banda, cara. E piercing, sabe? É mesmo? Tipo, ela, não, com certeza, cara. Agora, tipo, com o código Elf, que eu quero mais guriazinhas cheirosinhas, né? Já a fila do Bianco, a gente não consegue ver o reflexo de ninguém. Essa foi boa, não? Uma curiosidade engraçada. Provavelmente isso já aconteceu com todos vocês. Já teve aqueles caras que vieram interpretando loucuras que não tem nada a ver com o que vocês escreveram? Tipo, esses caras entenderam a parada completamente errada. Vocês têm essa experiência? Eu recentemente diverti muito com algumas resenhas assim. Eu gosto de coletar, anotar assim e tal, porque é muito curioso. Por exemplo, já li uma resenha dizendo que o espadachim é de carvão como uma óbvia alusão ao fato de que o autor é desenhista também. E que a técnica, a arte marcial dos círculos que ele utiliza no livro, faz também uma ponte com os movimentos do desenho, que na verdade eu sou o Adapak ali, e a história é sobre... Faz sentido, loucura. Faz sentido. É, exato, faz sentido. Porque quando você desenha, você faz na, três bolinhas pro corpo, uma bolinha pra cabeça. É claro, um exato. Carvão, é. Faz sentido, faz sentido. E você desenha com carvão, é claro. Exato. E não é que seja errado, né? É só curioso. Uma viajada, uma viajada. Uma viajada forte. Exato, que pode ir pro lado super positivo às vezes, e ir pro lado que, pô, quer dizer, não tem nada a ver o caso do seu carvão de desenho, tem uma explicação específica do livro ali. Uhum. E às vezes são coisas muito piores, né? Eu já vi coisas ridículas do tipo: ah, na verdade o livro está sendo racista porque o Adapak, ele não é afro-brasileiro de verdade, ele não é afrodescendente, né? Pra quem não sabe, ele é preto, ele é totalmente preto, a pele dele é totalmente negra, por uma razão específica também do livro. E é claro que faz uma alusão com o racismo, sim, ele sofre preconceito no mundo de Kurgala, porque ele é único ali naquele mundo, mas aí você vê o cara dizendo que, ah, mas você não fez um afrodescendente de verdade e tal, você quer dizer o que com isso, né? E aí você fica fazendo o quê? Eu pergunto pros mais experientes aí, o que responder ou não responder. E a pronúncia do nome das criaturas, dos personagens, funciona? A galera vê com as pronúncias malucas. Eu peguei, exatamente pra criar um mundo novo, eu peguei a influência da cultura suméria, né? Então, é realmente uma coisa diferente do que a gente tá mais acostumado, a coisa élfica, a coisa do Tolkien e tudo mais. Mas na maioria das vezes, soa bem parecido com o que eu planejei. Mas certas coisas mas, não por exemplo, Adapak. Já viu algum que chama de Adapak? Minha avó chama de Atabak. De verdade, ela não consegue guardar. Mas o Adapak fica entre Adapak e Adapak. Cada um fala de um jeito. Eu falo Adapak. Adapak. É, mas tem gente que fala Adapak. Foi paroxítona, tipo, não botou o acento lá porque não quis. Exato, mas aí tem a desculpa, eu só pensei também, tem a desculpa no livro que a língua falada pelos deuses é uma língua esquecida. É. Então você pode argumentar que a pronúncia, ele fala isso no livro, existem diversas pronúncias. Mas... É. Como é que o PH Santos chama o Adapak? É o Adapak, né? Para mim, o que acontecia era, os meus livros saíram lá em 2000, o leitor ainda desacostumado com essa invasão de fantasia nacional, lia o meu livro com sotaque ainda. Com sotaque? É, o Tenente Brits, muita gente fala o Brights. Ah, não, porque achava que era um nome estrangeiro. Pô, estrangeiro, gringão, é o Tenente Brights. Mas tinham teorias malucas sobre as suas histórias? E-mails malucos que você recebeu de fãs, acontece? E-mail maluco de maluco, né? Tinha um cara que dizia que eu tava contando a história dele, que ele era o vampiro. Adoro. Essa é o melhor, excelente. Ele queria que eu parasse com isso, aí eu lanço a continuação. Isso eu já recebi também, acho. Eu lanço o livro sétimo, ele manda outro e-mail: olha, você continua contando a minha história, eu vou aí me vingar de você e tal. Nossa, ele chega de noite de capa. Era o Nicolas Cage. É o Nicolas Queixo. Pode vir, vem você, o Papai Noel, o Saci Pererê, pode vir toda a sua turma aí. Aqui é de Osasco, mano. Caraca. Tu respondeu agressivamente? Pode vir na CPI, a turma toda, por favor. Eduardo, você também já recebeu e-mail assim, né, Gino? De maluco? Toda hora. O que não falta no mundo é maluco, pai. Conta alguns aí. Tem esses caras aí que mandam falando que, ah, mas é... Porque tem também... gente que lê o seu livro e acredita piamente. Então, né? Cara... Toma como um apêndice da Bíblia que não tava lá. O que eu mais recebo, inclusive, é a gente perguntando se eu realmente acredito naquilo, né? E a resposta que eu dou é o seguinte, que eu acredito na metáfora da coisa, né, cara? Mas não na questão literal e mística que é colocada daquilo ali. Não representa minhas crenças em nada e sempre falo um milhão de vezes que é uma história de fantasia, mas sempre tem gente que pergunta isso direto. Esse negócio de nome, tem uma história engraçada, assim, que o cara uma vez mandou, falou assim, ah, o Daniel se escreve D-E-N-Y, e alguém falou assim, ah, mas é... O cara quis escrever Daniel, mas colocou escrito Daniel pra que as pessoas, forçar que as pessoas falassem Daniel em inglês, que na verdade é o contrário. Nossa. Na verdade, eu sou um dos únicos que falam Daniel. Eu falo aportuguesado. Uhum. Mas, quer dizer, então é, sempre tem um certo preconceito, assim, né? Até, às vezes tem a galera que tem essa coisa. Mas são histórias engraçadas, nada muito... Você tem que saber lidar com o maluco, né? E colocar as coisas de volta na realidade. Interpretações babaquinhas, por exemplo, quando a gente anunciou a capa do Espadachim, aí o pessoal, pô, que bacana, isso aqui é parada diferente. Aí veio um cara e falou assim, achei muito americanizada. Okay. E aí veio outro cara embaixo e falou assim, mas ela é verde e amarela, cara. Porra, como assim? Dracon, e você? É, tem que saber lidar, né? Até o Afonso tá perguntando como lidar com isso. É, tem dois tipos, né? Tem tipos, por exemplo, que no Dragon Jeter tem um príncipe chamado Axel, que é o príncipe pugilista e tal, que é o preferido das meninas. Aí, muitos leitores cismam que é Axel por causa do Axel Rose. É uma referência a Guns N' Roses. Eu pensava em Axel Fallen direto. E, na verdade, o nome Axel vem porque vem de Axe, que é machado, né? Que é uma coisa, o personagem, ele é um pugilista, então é um homem forte. E vem do Axel do Street of Rage. Lembra que era um pugilista que tinha? Pra mim é isso. Mas quando a pessoa vira e fala tanto que é assim, às vezes é melhor você concordar, porque ela tá tão empolgada, porque ela descobriu uma referência, e é uma referência dela, na verade. Uh-huh. Então, dependendo, é melhor você concordar. E agora, e existem casos realmente que ultrapassam o bom senso. E, por exemplo, essa semana na Fantasy, a gente pegou uns comentários, já tava virando um fórum ali, principalmente entre esse pessoal que quer ser escritor, que a gente já comentou, que adora falar mal das coisas, né? Uhum. E aí, o livro recente da Carolina Munhoz, o Férica, ele mostra uma fada que sai lá do mundo dela e vem pra cá e cria um... Foi American Idol. Cria um reality show, isso. É, exatamente. Ela vem pra American Idol. O Afonso fez até umas ilustrações, uma ilustração muito bacana. E aí... Os caras, já vem o veneno lá, a menina virou e falou assim, olha só, é impressão minha ou essa garota fez uma fanfic da caça-talentos da Angélica? Ai, caralho! E começaram a debater de que, é só referências. Então, daqui a pouco a Globo vai ter que entrar pra processar, junto com o Luciano Huck. Nossa. Sabe o que é, Rafael? É o seguinte, é porque muitas vezes quando o cara fala dessas referências de uma maneira querendo depreciar a obra, é porque na verdade ele quer dizer que ele tem esse conhecimento todo e que ele foi suficientemente inteligente pra fazer as referências e criticá-las. Então, já vi, por exemplo, resenha de livro meu, o cara falando obras e livros, coisas que eu nunca li na vida. E o cara falou, ele pegou isso daqui desse negócio, só que fez tudo errado e não ficou legal. É pra ele dizer que ele sabe, na verdade. Exatamente. Pra justificar a depreciação. Agora tem, por exemplo, um exemplo bacana, que só pra gente não ficar no lado negativo, que acho legal a pessoa criar o desenvolvimento dela. Por exemplo, o Adapak, ele vem de Adapa, que é uma figura importante da mitologia suméria também. Só que aí eu já vi resenhas do pessoal curtindo e tal, e falando assim, pô, achei bacana que, na minha interpretação, o nome dele vem de Adaptação, porque ele está se adaptando ao mundo novo e tal. E aí você lê esse... Caramba, será que é uma viagem, né? Quer dizer, ele achou que fosse só uma brincadeira com a própria palavra portuguesa ali e tal. Uhum. Mas assim, pra ele funcionou, né? Não isso, deixa de ser então, uma... Isso aí não tira a magia também. Dele. Não tira a magia, claro. É. Agora, se ele disser que é por causa do caça-talentos, você usa aquela tua resposta, desculpa acabar com seus sonhos. Eita. Eu adoro falar isso. Leonel. Então, cara, o mais complicado é sempre encontrar os malucos pessoalmente, né? Aham, uhum, é verdade. Eu tava num evento uma vez, acho que na Cultura da Paulista, e eu tava com um banner grande, assim, do meu quarto livro, que é o Caçador de Apóstolos. E daí veio um cara falar comigo, um tiozinho, assim, chegou, o senhor que é o autor? Eu sou. Ele, o senhor sabe o que quer dizer apóstolo? Ai, e eu, Deus. Apóstolo é o seguidor, né? Ele, não, apóstolo é o que vem após o tolo. Nossa. Ah, que caraca. O homem, ele tem estágios. Primeiro ele é um tolo, só que depois ele se torna um apóstolo. Nossa. Como isso está na Bíblia. E então eu, tá bom. Ah, é? O senhor sabe o que quer dizer Bíblia? Lá vem. E eu, não sei. Aí você falou, isso vai longe. Aí você ligou, foda-se. Tipo assim, nessa altura eu já não sabia mais, não, né, sei mais nada, cara. Fala aí. Daí ele, não, Bíblia vem assim, as pessoas falavam bi, e daí ficava Bíblia. Porque bi é tudo que tem dois. Então a Bíblia tem dois lados. Nossa. E eu encontrei o código da Bíblia que revela a verdadeira Bíblia. Ui, caraca. Nossa. E o cara começou com esse papo, assim, e eu tava achando divertido, só que eu tava com medo de, sei lá, levar uma facada, assim, sabe? Tipo... Exato, porque tá lá no código. Daí até que meu editor lá, o Guilherme da Jambô, veio me resgatar e disse, não, tô precisando de ti ali, não sei o quê. E daí eu não soube mais o que era o código secreto da Bíblia. Porra, que merda! Porra. Mas o Leonel tem uma história que eu acho até uma melhor que essa. Que ele contou que uma vez foi um cara sarado, bombado. Isso, cara, encontro de RPG. Autógrafo dele. Isso. E aí o cara chegou e falou assim: aí, mano, teu livro? Aí, ó, gostei. Melhor livro que eu li na minha, único livro que eu li inteiro na minha vida, mano. Aí o Leonel com aquele jeito dele, né? Ah, velho, que bom, né? Então agora você pode começar a ler outros livros. Daí ele, mano, falei que eu vou ler os teus livros, mano. Eu vou ler os teus livros. Tá bom. Concorda. É o cara gigante lá, só vou ler os teus. Então tá, como o senhor quiser. Por favor. Eu quero estabelecer duas coisas. O que vocês escreveram por último, que lançou, pra galera saber e poder comprar aí no link do Submarino. E o que vocês estão escrevendo, qual é o próximo passo. Então, Bianco, diga, seu último livro. Bem, meu último mais recente, né? Mais recente. É, não é o último, né? Tipo, o último e parei. O último livro é As Crônicas do Fim do Mundo, A Noite Maldita, que é uma história de um apocalipse. Uma história leve. Vampiros. Cara, foi um desafio ter feito esse livro, foi maravilhoso e o resultado eu gostei bastante. Eu brinco que é o livro onde o André, contador de histórias, alcança o André, escritor, né? Aliás, é o contrário, o André, escritor, alcança o André, contador de histórias, ficou muito bom. Uhum. E o meu próximo projeto é justamente dentro desse universo aí, a continuação aí para as Crônicas do Fim do Mundo. Muito bom. Leonel, você, o último foi, né, o Código Élfico, né, todos sabem. Isso, o último foi o Código Élfico, foi o meu primeiro pela Fantasy, uhum. Que é um livro que é a minha primeira fantasia urbana, né? Eu sempre fiz fantasia medieval, tenho 5 livros de fantasia medieval, e o Código Élfico é a primeira fantasia urbana, se passa no Brasil, numa cidade fictícia, né, que se chama Santo Ossário, e tem uma realidade paralela que tem os elfos, enfim. Só que esses aí são elfos diferentes, são elfos como se fossem uma raça de Cthulhu. Então eles são cruéis, são monstruosos, e tem referências a Lovecraft, né, no, uhum. no livro. Eles são... A deusa deles é uma deusa como se fosse um dos grandes antigos. Eu curti bastante escrever, foi um desafio, né? E uma coisa legal do Código Élfico é que tem a versão censurada, que o Dracon leu, e eu acho que teve pessoas na fantasy que passaram mal, né, de ler a versão Passaram mal? É, elas perguntaram se o Leonel ele realmente era ação. Elas me perguntaram, sem sacanagem, elas perguntaram se ele... acharam que ele era desses caras que tá normal, daqui a pouco entra no cinema, pega a metralhadora, se atira em todo mundo, né? Já que foi censurado, você, por favor, descreva algo que não vai ter no livro. Eu posso resumir. Imagina, cena de ritual de magia negra. Ih, que beleza. Crianças. Ai, meu Deus. Cavalos. Nossa. Não. Okay. Não é o que vocês estão pensando. Não, eu não quero Mas saber é o que tão que chocante é. Quanto o que você está pensando. Meu Deus, cara. Daí a cena que entrou no livro tem magia negra, tem crianças e tem cavalos. Só não é tão explícito. Só não tem a suruba. Não tem. Ai, cara. E o próximo? Eu tô, na verdade, eu não sei em qual universo ficcional que eu vou escrever meu próximo. Eu posso escrever no universo do Código Élfico, no universo do Caçador de Apóstolos, que é um outro que eu criei, ou em Tormenta, né? Eu estou mais inclinado a escrever no universo Código Élfico, porque o livro tem tido uma resposta muito boa, o público tá gostando mesmo, e o trabalho com a Fantasy é muito bom, né? Tipo, é uma casa muito legal mesmo. Legal. Então, em princípio, ano que vem, se o Dracon curtir, assim, teremos mais um livro nesse mundo, assim. Talvez a gente censure alguma coisa e tal. Não. E é bom que você no futuro pode lançar uma versão do autor. Pois é, né? A versão do autor. Verdade. Dracon, você está tendo tempo a escrever com essa molecada toda? É, de madrugada, né? É meia-noite às 4, 5. Qual foi o último lançamento? O último foi Fios de Prata Reconstruindo Sandman, que é uma história que vem do fato de que o Sandman do Neil Gaiman, ele é tão poderoso que ele se sobrepôs à mitologia original do Sandman. Então, é uma coisa de trazer de volta o mito, um pouco do mito original do Morpheus. E na mitologia original, o Morpheus, ele tinha dois irmãos, o Phantasus, que é o deus fantástico, e o Fobertor, que é o deus dos dos pesadelos. E então, no mundo do livro, eles ficam irritados no sonhar porque o Morpheus cometeu uma trapaça e ele tocou um sonhador terrestre diretamente com uma obra tão poderosa que os outros deuses foram esquecidos. Então, ele se tornou maior do que os outros. Então, se inicia uma guerra dentro do sonhar que a gente aqui começa a batalhar quando a gente dorme, só que a gente não lembra quando acorda. Então, a gente acompanha isso na visão de um jogador de futebol, que ele é o maior jogador do mundo, ele é o Aligio, que é a referência direta, né? um grande mito nerd. E ele é o sonho de todo moleque sonha ser aquele cara, e ele capta isso, ele não entende por que há 18 meses ele tem sonhos lúcidos em pesadelos. E ele tem que, então, entender o papel dele dentro dessa guerra para resgatar o espírito da mulher dele em coma, que fica presa durante todos esses acontecimentos. Olha aí, tudo bom. Loucura. Pois é. E o próximo? Pois é, e aí acabou que... Atualmente, nós vamos relançar o Dragão Jack, ver que o mundo girou, né? Lembra que eu contei a história de que eu expliquei que não se podia lançar aqui com a capa americana do George Martin e acabou sendo lançado com a capa francesa do Marc Simonetti. E acabou que o Dragão Jeter foi comprado pela Random House, tanto que eu vou até o México esse ano ainda lançá-lo, em espanhol, e eles contrataram o Marc Simonetti para fazer as capas. Olha aí. E aí o pessoal, quando viu, obrigou ali a trocar aqui no Brasil, e essas capas vão ser lançadas nesse mês agora que tá entrando, a gente lança até na Bienal do Livro principalmente, e a editora tá me convencendo a fazer o que eles recebem meio todo dia pedindo um Dragões de Éter 4, né? Porque você passa 5 anos depois do final do Dragões de Éter. E a gente tem tanto e-mail e todo evento eu respondo tanto essa pergunta que acho que eu vou me render dessa vez e terminar o próximo Dragões de Éter. Muito bom, muito bom. Quero ver. Afonso Solano. Pois não, senhor. Você já sabe, né? Já sabe. Já sabe, né? Todo mundo já sabe, já virou. Não, por favor, faça o seu jabá. Bom, Espadachim de Carvão conta a história de um cidadão desesperado. Desesperado, meu Deus. Nosso querido Adapak cresceu em sua caverninha lá com seu papai, que é um dos 4 deuses de Kurgala, como mencionamos. E ele ouviu, você não pode sair daqui nunca. Então ele fica ali dentro, lendo, né, os livros de fantasia, como a gente falou, até o dia que acontece um problema, que não vou revelar, que são spoilers, e ele tem que sair correndo pelo mundo, porque tem um pessoal atrás dele, e ele começa, ao mesmo tempo que descobre esse mundo de Kurgala, o que é diferente do que ele contaram pra ele, do que ele leu, ele vai entender o que diabos está acontecendo, né? Ele é um deus, por que que os deuses abandonaram o mundo de Kurgala como disseram que abandonaram, e por que ele está perseguindo, quem está perseguindo ele, que loucura! Então é uma história que mistura aí muito combate, obviamente. O cara é um espadachim, mas por uma razão muito específica, ele tem uma técnica de luta muito específica, ele não é um guerreiro, ele não é um Conan, né? Ele não gosta de batalha, ele está lutando porque ele precisa sobreviver, porque ele é ao mesmo tempo um cara muito inocente, muito boboca. Você pode enganar ele facilmente, mas ele pode derrotar ali, pode esquartejar 10, 15, 20 pessoas, não sei, vai descobrir lendo o espadachim de carvão. Gostei. Isso me lembra muito Além do Jardim com testosterona. Exato. Nossa. É um mordomo que nunca saiu de casa. Exato. E de repente a dona da casa morre e ele tem que sair de casa e conhecer isso aí. Peter Sellers, esse filme é muito bom. É fantástico, cara. Então, maravilhoso. Faz essa brincadeira toda. E eu fico feliz que as meninas também estão curtindo, porque é um herói romântico também, não é só pancadaria, né? Tem toda uma exploração ali da perda, do amor. Tá curtindo é porque tu quer a minha fila. Eu tô querendo... Mas e o próximo? O próximo vai ser continuação? Vai ser, fico feliz de anunciar então aqui que a querida editora Fantasy Casa da Palavra, lá da Leia, nosso querido Rafael Dracon, já autorizou a sequência, né, do que será uma série de livros. Vai aproveitar a minha ideia? Eu quero saber disso. Nossa ideia, com certeza. A ideia do Mamilo. Vai aproveitar. Qual é a ideia? Fala aí. Apresente aí essa ideia. Não, o Adapak não tem mamilos. É. Como o Afonso rejeita por aí o tempo inteiro o mamilo. E aí eu dei uma ideia de nascer um mamilo na língua dele. Seria uma loucura inacreditável, imagina. Ah, excelente. Acho que dá pra encaixar na mitologia. Eu tenho certeza que dá. Eduardo Expo, figurinha carimbada. A galera já sabe, né? A gente já gravou o Nerdcast. Então deixa pra lá. inteiro aí sobre Anjos da Morte, né? Que foi o meu livro mais recente aí, né? O segundo da trilogia Filhos do Éden. Cara, o que eu posso falar é do próximo, né, cara? Que eu já tô escrevendo e o que eu posso dizer por enquanto é que o que o Anjo da Morte teve de real, de realidade, o Paraíso Perdido vai ter de fantasia, né? Oh. Todos os outros livros foram feitos pra convergir nesse, né? Uhum. E finalmente começar a história da Batalha do Apocalipse a partir dali. Oh. Vai ser um livro que muita mitologia, né? Vai ser um livro que eu sempre quis dividir assim, né? O primeiro ser mais filosófico, o segundo ser mais histórico e o terceiro, o Paraíso Perdido, totalmente mitológico. Então, não posso falar muito, né? Quem já acabou de ler sabe do que eu tô falando, dessa mitologia que eu tô falando. E é isso, né? Mas vai demorar um pouco pra sair, mas já tô fazendo. Mas muito maneiro isso, cara. Eu acho que o que a gente conseguiu entender aqui é desses poucos autores que estão representando os autores de fantasia brasileira no Brasil, óbvio, que tem tantos outros autores, é que, tipo assim, todo mundo aqui é brasileiro mesmo, né? Ou seja, tipo assim, você não sabe como é, de onde vem um George Martin, como é que ele era quando novo, de onde vem um Bernard... Parece que esses caras já eram autores, né? Feitos pra ser autores. Tolkien era um acadêmico velho, e tal, né? Nasceu velho, né? Benjamin Button. Mas vocês, cara... Alexandre, não só somos brasileiros, que eu acho que o que faz diferença nisso mesmo, é importante falar, é que a gente tá completamente aí usando o clichê que você usou toda hora e também agora vou ser sacaneado, estamos abertos ao público. Porque a gente tem o maior prazer, cara, de falar com a galera, tanto ao vivo nos lugares onde a gente vai, como no Twitter, no Facebook, é um prazer genuíno nosso. Isso tá ajudando a ter essa conectividade do público com os leitores. Exato, não. Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, todo mundo aqui correu atrás, ninguém aqui nasceu em berço esplêndido literário, todo mundo correu atrás, todo mundo pegou o busão, foi acessar a internet do McDonald's, foi bater de porta em porta em livraria pequena pra botar o livro na... Todo mundo aqui correu atrás. Pra Afonso foi um pouco mais fácil, eu acho. Escrevendo conto que o Leonel escreveu pra revista de RPG, todo mundo, tipo assim, queria escrever e dane-se, eu vou correr atrás, entendeu? Então todo mundo aqui é muito pé no chão, é muito real. Eu acho que a vantagem de existir esse cenário de literatura nacional, como o Eduardo falou, hoje em dia com a internet, é que vocês são super acessíveis, cara. As pessoas podem falar com vocês no Twitter, no Facebook. Não, o Dracon, inclusive, recebe pessoal pra dormir na casa dele, é tranquilo. Exatamente. Jornada da Juventude do Dracon. Eu acho isso muito maneiro, acho que vocês são exemplos de perseverança, todos os caras que estão, todo mundo tá aqui. Se vocês são nomes que representam a literatura fantástica no Brasil hoje, é porque vocês correram muito atrás e tiveram muita dificuldade porque não existia literatura fantástica no Brasil, entendeu? Estão inaugurando um capítulo novo da literatura e eu espero que quem vier atrás de vocês venha também com muita garra, muita força e saiba que tem que persistir, tem que lutar, porque não é porque a internet existe agora que é mais fácil. Na verdade é mais difícil, tem mais gente. Você tem que persistir, você tem que ter autocrítica e você tem que correr atrás e investir na sua obra, nem que seja começando com uma leitura crítica. E o cara que você vai pagar fazer leitura crítica, ele vai te mandar a verdade, maluco. Ele vai te falar, ó, você é bom nisso, errou naquilo, vai falar do teu português, mas ele vai principalmente falar da maneira que você escreve, né? Às vezes você precisa escrever durante 10 anos pra amadurecer seu texto, pra ele ficar bom o suficiente. E o cara tem que ter humildade também pra poder ouvir isso também, né? Exato, com certeza. É importante. Todos aqui, todos tivemos isso, humildade de escutar. Como o Bianco falou, esquece o sonho dourado do seu primeiro romance ser o sucesso, porque nem sempre é assim. A Batalha do Apocalipse não foi o primeiro romance do Eduardo Spohr, pra começar, né? Ele foi o primeiro... Não foi nem o décimo, porra. porque tem muita gente que acha que isso é o primeiro livro, porque foi o primeiro livro publicado, entendeu? Mas não foi o primeiro livro que você escreveu, né? Então, pra você amadurecer o seu texto, às vezes você tem que escrever por 10 anos, cara. Sem ser conhecido, sem nada, mas... Exato. Mas é o tempo que você precisa pra às vezes por 100 anos. Dependendo do mundo que você vive. Tá? Ou 100 ciclos, quem sabe. Isso, exato. Mas eu fico muito feliz. Obrigado, autores brasileiros de fantasia. Uma honra tê-los aqui no Nerdcast. Nossa, e que vocês sirvam de exemplo pra molecada nova. Tanto pra divertir, quanto pra inspirar. Agora fiquei na dúvida. Se a gente pede pro Léo botar aquela música Depende de Nós. Ou a torcida gritando Sou brasileiro. Ele pode fazer um mix com a vida. Eu quero dizer o seguinte, eu concordo com o Alexandre que vir atrás de mim, pode vir com garra, pode vir com força, pode vir com tudo. Tá maluco, cara! Ha ha ha ha! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.